Muito boa noite a todos. Sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde temos um programa cheio de temas interessantes para falarmos, mas obviamente dar as boas-vindas em primeiro lugar ao meu convidado, ao Pedro Menezes. Pedro, tu que és analista de dados e de scout para a formação, bem-vindo ao Sporting 160 e muito obrigada por teres aceitado o nosso. Olha, boa noite a todos e agradecer eu o convite para estar aqui, que é muito especial num grande podcast como o vosso. Obrigada pelo elogio e porque foi imposto em off eu fazer a apresentação desta maneira, apresento-vos também um painel habitual, sim, mas que vou apresentar de uma maneira diferente o futuro candidato às presidenciais do Sporting Clube Portugal, Pedro Varela. Boa noite, bem-vindo uma vez Boa mais. noite, muito obrigado, Mariana. Também já era a altura, senão depois em Exato, exato. março, senão Assim é depois quando veio oficial. ao boletim ninguém me conhece. Assim, Assim já é sabem quem é oficial. que eu sou. Assim é oficial. Exatamente. Eu no Twitter acho que era capaz de ter um bom resultado. Fora disso é que não. Tentar não custa, Boa noite. tentar não custa. Exatamente. Boa noite, Pedro. Obrigado por estares aqui. Boa noite, João. Boa noite, Mariana. E boa noite a todos aqueles que nos vão ouvir. E vai ser um grande, Peço grande desculpa pela minha programa. voz, mas hoje é o que é possível, não vou falar muito. Hoje o Pedro Varela está a guardar a voz para o mês de março, onde precisará dela mais do que nunca. Mas, da mesma maneira que temos um futuro presidente, temos também um futuro diretor desportivo do futuro presidente do Sporting Clube Portugal, João Castro. Boa noite, bem-vindo uma vez mais ao Sporting 160. Boa noite, minha querida. Boa noite, Pedro. Obrigado por teres aceitado o convite e teres entrado em contacto comigo e termos falado. E ao Pedro Varela, obviamente, que teve nos Países Baixos a reunir todos os apoios necessários para uma candidatura forte, com grandes jogadores vindos do Ajax e do Feyenoord e do, não sei onde é que ele teve mais, mas de Eindhoven, também do PSV e de Den Bosch, e portanto por aí fora. Portanto, muitos jogadores holandeses, charters, vão vir charters da Holanda. Charters deles. Vai ser uma enchente que Charters isto holandeses. vai ser. Estas eleições já estão planeadas, obviamente, já sabemos que Pedro Varela será candidato, João Castro vai ser diretor desportivo, portanto, vamos ter aqui Pedro Varela a ser entrevistado no Sporting 160, nessa mesma altura, com todo o projeto que trará para a presidência do Sporting. Obviamente, e fora de brincadeiras, agradecer aos nossos patronos do Sporting 160. O Patreon continua disponível. Tivemos conteúdo no sábado pós-jogo. Tivemos conteúdo também hoje. Teremos conteúdo amanhã e ainda no próximo sábado. Portanto, vai ser uma semana muito, muito cheia. Recordamos que se quiserem fazer parte e ajudar este projeto, patreon.com/Sporting160, teremos aqui todo o gosto, obviamente, em aceitar os vossos contributos e prometemos que traremos o melhor conteúdo possível. Aproveitar também, obviamente, e deixar aqui um alerta a todos aqueles que nos estão a ouvir em direto. Nós temos um giveaway a decorrer no nosso Instagram com a oferta de bilhetes para o jogo de amanhã em Alvalade. Agradecer, obviamente, à Betano pela disponibilidade destes mesmos bilhetes. Porque acaba aqui por ser uma ajuda grande para todos aqueles que querem ir ao jogo e que não têm possibilidade de o fazer. Portanto, se têm interesse aqui em ir ao jogo de amanhã de graça, digamos assim, podem perfeitamente ir ao giveaway do Sporting 160 no Instagram. As regras estão lá, são muito simples, portanto, basta seguirem as indicações e depois então. Nós publicaremos numa story quem foi o vencedor e pedimos para entrar em contacto connosco para que possamos aqui enviar os bilhetes ganhos. E vamos então aqui a um dos temas desta noite. Obviamente vamos focar o programa mais num contexto de scout, porque é para isso que o Pedro Menezes cá está. Mas o Sporting venceu 1-0 diante do Moreirense. Pedro Menezes, começo por ti, porque isto é Pedro Varela. Pedro Menezes, vamos fazer aqui a distinção. Mas Pedro Menezes, foi um jogo onde o Sporting teve aqui algumas oportunidades, principalmente pelo Paulinho. Olha, do jogo, acho que foi mais um pouco o mesmo do jogo do Sporting. O Sporting, como vamos ver mais à frente, é das equipas do campeonato, creio que é a segunda mesmo que mais oportunidades de golo cria, mas peca na finalização. Exemplo disso é do Paulinho. O Paulinho acabou o jogo com um expected goal de 1.16, ou seja, criou várias oportunidades para fazer um golo, para acabar com um expected goal tão alto de um golo. E exemplo disso é que ele faz dois remates que não vão à baliza, mas se fossem à baliza tinham uma probabilidade de 40% de ser golo. Ou seja, o que é que isto nos diz? O problema não está na qualidade de remate do Paulinho, está no acerto que ele tem com a baliza. E se formos olhar para a percentagem de remates que ele acerta na baliza, comparado com o ponta-lança do Futebol Clube do Porto, Taremi, que tem 54% dos remates dele à baliza, e que daí, depois da sua qualidade de remate, consegue chegar ao golo, Irá Mexugo do Benfica tem 53% de remates à baliza, também a facilita no golo, e Paulinho tem apenas 33% de remates à baliza, o que dificulta a tarefa dele de fazer golos, porque ele não consegue acertar na baliza, e creio que esse é o principal penalizador do Paulinho, é que ele não tem um grande acerto na baliza que dificulta a chegada dele ao golo. Acaba por ser aqui complicado de concretizar. Também não ajuda tentar sempre marcar de pé esquerdo, não é? Exato. Deixa-me só dizer que naquele lance em que ele teve a oportunidade, se ele vai com o pé direito, que seria mais facilitador, ele acaba por ir com o pé esquerdo e acaba por falhar. E, portanto, o jogo com o pé fraco não é propriamente uma das grandes skills do Paulinho. Portanto, baseia-se muito no seu pé esquerdo e o pé direito ali podia ter ajudado a concretizar. Mas pronto, são dados para depois vermos também mais à frente com o Pedro. Mas também fica aqui a nota do pé fraco do Paulinho não estar realmente necessitar de ser trabalhado, porque ali era claramente uma oportunidade para o pé direito. Olha, sobre pés fortes e pés fracos, precisamente, Rubén Amorim fez aqui, João, uma mudança enorme no 11 titular, colocou Daniel Bragança, foi buscar um 11 muito semelhante àquele que iniciou o jogo com o Besiktas, aqui há algumas mudanças, mas no geral acabou aqui por ser parecido, digamos assim. Dani Nuno Santos a titulares, Mateus Reis também a titulares. Rubén Amorim entrou com tudo, depois a entrada de Mateus também trouxe aqui outra dinâmica ao jogo que o Sporting estava a precisar. Sim, aqui o Rubén Amorim quis não só refrescar aqui algumas posições, principalmente poupar Fedal, porque realmente não está com pedalada física para aguentar tantos jogos seguidos, já aguentou dois, que já não foi mau. Depois, diante da perspectiva de ser contra um bloco mais baixo, o Daniel Bragança faz todo sentido, é um jogador com grande capacidade de circulação de bola, grande critério no passe, com alguma magia, e portanto o seu perfume ter presente em Alvalade, faz sentido não estar o Mateus e estar o Bragança, embora Mateus e Nunes e Palhinha sejam os médios mais recuperadores da liga, a dupla, não é Pedro, confirmas? São a dupla mais recuperadora de bolas na liga, e temos temos a alteração também no Nuno Santos para dar realmente mais profundidade, mais largura à ala, e portanto foi aí o Nuno Santos. Eu acho que foi uma vitória importante, justa, há que dizer, mas que o Sporting complicou essa vitória, e complicou muito baseado naquilo que o Pedro disse, que é a falha na finalização, e depois encadeada com a falha de eficácia realmente do Paulinho, e o Sporting falhou claramente nesse aspecto. Podia acalmar o jogo, podia acalmar o treinador, podia acalmar o público, mas não foi possível realmente essas falhas. Agora, em relação à primeira parte, não gostei muito de algumas situações em termos de recuperação de bola. Acho que o Sporting na recuperação e na reação à perda não teve propriamente no seu melhor dia. Na segunda parte, sim, com uma maior pressão. Com uma melhor pressão, digo eu, com uma melhor capacidade de reação à perda, mais agressivo nos duelos, conseguiu realmente recuperar e ter mais controle do jogo e não permitiu ao Moreirense aquilo que permitiu na primeira parte, que foi muitos ataques pelas alas e ataques perigosos, quer pelo Abdou Kanté, quer pelo Anderson na direita, e portanto o Sporting teve aqui algumas dificuldades na primeira parte. O Moreirense teve uma boa oportunidade pelo Rafael Martins, uma grande oportunidade. Mais uma vez o Adam tem estado realmente excelente na baliza a defender, mas na segunda parte o Sporting dominou por completo, depois fez as alterações para refrescar, colocar também o Mateus Nunes na direita no ataque, trocando lá na frente, passou o Pedro Gonçalves para a esquerda, depois acabou por até avançar o Nuno Santos para aí. O Sporting acho que teve muito melhor na segunda parte, mas falhou na finalização. E estes são dados preocupantes para jogos que o Sporting possa sofrer um golo do nada. Isso é os acasos acontecem no futebol e muitas vezes já nos aconteceram a nós em muitas épocas, que é um canto, um livre, uma falha de um defesa, e a verdade que o adversário acaba por fazer um golo quase do nada e depois o Sporting fica numa situação muito complicada. está a ser muito difícil ao Sporting matar o jogo com o segundo, terceiro golo. Não está a acontecer principalmente na Liga, aconteceu no Besiktas, mas não aconteceu aqui na Liga, e é importante ter um ponta-lança que o faça. É necessário que Paulinho perceba que realmente marcar um golo quando está 3-1 é totalmente diferente de marcar um golo quando o jogo está 0-0 ou está 1-0. Portanto, é muito mais importante para o resultado final. E isso é que tem falhado. Tem-nos valido o nosso melhor ponta-lança, que é o Sebastian Coates, que realmente tem estado uma semana espetacular, marcar 2 golos na Liga dos Campeões, foi o melhor jogador em campo, marcar um golo em Alvalade, num cruzamento de Sarabia, como eu previ no Twitter a 2 de setembro, quando a contratação de Sarabia, e quando eu vi a Sarabia jogar pela Espanha, a dizer que Sarabia ia marcar cantos muito bem para o Coates, e neste jogo aconteceu isto, de ressalvar, e queria dar aqui muitos parabéns também ao Sarabia e ao Bragança. Acho que foi os meus destaques na Rádio Observador, porque, além de Coates, como é lógico, porque Daniel Bragança trouxe muito perfume, muita qualidade ao futebol do Sporting, e depois Sarabia, que continua a achar que é um jogador extremamente inteligente, e a verdade é que não tem assim tantos minutos e é o nosso melhor jogador a assistir. Já tem 3 assistências e não tem assim tantos minutos quanto isso. E, portanto, é realmente importante ter um jogador inteligente destes em campo, que sabe o que faz, sabe onde, os terrenos onde pisar, tem muita qualidade com bola e sem bola. Está a faltar, se calhar, para ter mais assistências, é que o Paulinho ajuda um bocadinho a concretizar esses passes, esses smart passes que têm sido feitos pelo Sarabia, mas de resto, uma vitória justa e muito importante, num jogo em que é sempre difícil, depois das competições europeias, como o Ruben Amorim mencionou, o Sporting está a mudar bem o chip das competições europeias para as competições nacionais, não tem perdido pontos, pelo contrário, tem somado pontos, e como vimos no jogo Benfica, podiam ter perdido pontos, já tinham perdido com o Portimonense. Às vezes mudar o chip não é assim tão fácil quanto parece, e o Sporting tem estado bem nesse aspecto. E é isso, é as vitórias que interessam. A verdade é que o que custa, como diz o João, e bem, é o número de oportunidades que não acabam por se concretizar aqui em gol. Pedro, sei que a tua voz hoje não está nos melhores dias, já o disseste há pouco, mas deixa-me eu perguntar-te por Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, que regressou da lesão, tem tido aqui alguns lances importantes em cada um dos jogos onde tem jogado, mas a verdade é que o melhor marcador do campeonato a temporada passada ainda não marcou esta temporada. Achas que se pode voltar a estar no ritmo que estava o ano passado e voltar aqui com aquela preponderância toda na frente de ataque em conjunto com Sarabia, não poderão aqui também ajudar Paulinho a chegar aos gols que precisa de dar ao Sporting? Teoricamente sim, diria que qualquer jogador que tenha a qualidade que tem o Pedro Gonçalves e que já o demonstrou na época passada, obviamente é uma mais-valia, seja em que circunstâncias for, seja a marcar golos, seja no futebol ofensivo do Sporting, seja a construir jogadas de ataque, seja aquilo que for, é óbvio que desse ponto de vista não me parece que haja grandes dúvidas. O Castro, e no pós-jogo falamos disso, o Castro já referenciou mais do que uma vez, e neste último pós-jogo voltou a falar dessa questão, por acaso, e lembro perfeitamente as palavras dele, do João, na altura, porque eu vi o jogo em condições adversas, digamos assim, porque estava fora de Portugal e estava de férias e tinha o telemóvel no colo enquanto jantava, mas a verdade é que, e o Castro dizia muito bem, o Pedro Gonçalves até nem fez um grande jogo, mas a verdade é que aquela tripla de como o Castro diz, de PSP, quando estiver, e que já foi até utilizado, eu gosto sempre disso, porque já foi utilizada cá fora, mas quando se atingir os níveis que nós todos queremos que atinjam, acho que é sempre mais fácil para qualquer um deles, seja marcar golos, seja assistir, como é o caso de Sarabia. Eu acho que aqui a questão do Pedro Menezes já deu aqui um quadro inicial muito interessante sobre o Pedro, sobre o Paulinho, e mais à frente vamos falar disso. E para mim o mais importante é, para já não temos melhor para estar na frente. Acho que aquela solução é a melhor que nós temos e que podemos apresentar na frente. Correu bem quando na Liga dos Campeões. Para o Paulinho não correu tão bem pelas oportunidades falhadas, mas o Sporting acabou por ganhar. Eu percebo tudo isso do ponto de vista de negócio, e daquilo que é a maior crítica em relação ao Paulinho. Custou 16 milhões, não sei o quê, tem que render 20, 30 golos. É verdade, nós temos que pensar nisso tudo. Eu diria que se chegarmos ao final do campeonato e fomos campeões e ele só marcar 15 golos e o Paulo Pedro Gonçalves marcar 20, eu ficaria todo contente e no limite esse negócio vai sempre valer a pena. Porque estes negócios, no limite ou tendencialmente o que nós queremos é o bem total da equipa e não só individualmente. Claro que é difícil por vezes defender essa questão do que ele custou versus aquilo que certamente poderíamos ir buscar de outros jogadores. Epá, não sei se ir buscar outro jogador daria tanta confiança e se ajudaria tanto do ponto de vista do que ele dá à equipa como o Ruben Amorim olha para o Paulinho e não iria olhar para outro jogador. Enfim, é muita pressão, é um facto, está bom aqui a dizer, é muita pressão e muitas coisas ainda vão acontecer. Agora, eu vou ser sincero, o nível de crítica que se tem feito ao Paulinho, eu acho que nunca aconteceu no Sporting. Eu acho que nunca vi um jogador ser tão massacrado com ou sem razão. Eu digo sempre esta coisa, cada um tem direito às suas... É como aos votos na Assembleia Geral, cada um tem direito a votar como bem entende. Ainda hoje disse isso no Patreon do Sporting 160. Isso é uma coisa que é muita gente tem dificuldade em perceber. E as opiniões é um pouco... É como essa questão dos votos. Eu percebo muito bem que as pessoas, uns podem gostar, outros não. Estamos todos no direito de dar a nossa opinião. Agora, desculpe. Agora, a mim custa-me um bocadinho perceber e olhar para este, nós temos apelidado como um bullying que tem sido feito ao jogador. Eu não me lembro de acontecer isto. Pá, na minha história de 30, 40 anos, 40, 35, 36 anos, a ser consciente sportinguista, porque quando era mais novo não me lembro de tudo aquilo que pensava, mas a verdade é que eu não me lembro de uma coisa deste estilo. E fico contente quando ele foi substituído em Alvalade. Para mim isso é um ponto fundamental, foi aplaudido, foi incentivado, foi acarinhado, e acho que é esta coisa que tem que acontecer. Pá, se querem criticá-lo, critiquem-no fora do jogo, critiquem-no quando quiserem, critiquem nas redes sociais, critiquem nos Facebooks, critiquem nas Assembleias Gerais, façam onde quiserem. Epá, durante o jogo, acho que Alvalade teve muito bem, peço desculpa, Alvalade teve muito bem, e eu tenho quase a certeza, até por aquilo que o Paulinho, a forma como o Paulinho foi entrevistado no ADN de Leão, eu tenho no podcast do Sporting, eu tenho quase a certeza que não há, se há jogador que certamente interioriza aquilo que é dito cá fora, porque os jogadores sabem o que se passa cá fora, como é óbvio. Se nós sabemos, claro, porque é que os jogadores não... Pá, não acredito que saibam de tudo como nós sabemos ao pormenor e tudo o que acontece, e sai uma camisola de trompa e nós sabemos logo e vamos ver como é que está do Maccabi e vemos as costas e não sei mais, e vamos logo analisar tudo ao pormenor, mas sabem o que se passa. E eu acho que esse ponto é absolutamente fundamental. Estão a dar aqui o exemplo do Acosta. O Acosta foi massacrado, mas o Acosta foi muito rápido e não foi assim... Pronto, há uma diferença em relação... Também não havia redes sociais assim. Exatamente, era o que eu ia dizer. Claro que se calhar o Acosta soubesse os twitters e as redes sociais todas, era massacrado. Mas a verdade é que esta perseguição, e normalmente há aqui uns extremos muito, e também fomos campeões, relativamente no caso do Acosta, mas esta perseguição, esta lógica de uma crítica muito fácil, muito, muito fútil às vezes, a mim chateia-me um bocadinho. Não há ninguém... Que queira, sinceramente, eu duvido que haja um sportingista que queira mais do que eu que o Paulinho seja feliz no Sporting, porque eu acho que ele está a ser massacrado de uma forma um pouco injusta, e serei também o primeiro a reconhecer se chegarmos ao final do ano e percebemos realmente isto foi um mau negócio para o Sporting. Agora enquanto isso não for um facto, eu para mim acho que não faz sentido, acho que devemos criticá-lo. O Castro já o fez, e eu refiro-me sempre muitas vezes ao Castro aqui, porque tenho as conversas com ele no pós-jogo, e portanto retenho sempre muitas, e nem toda a gente ouve o Patreon e o pós-jogo, mas retenho sempre muitas, muitas críticas e muitas constatações factuais e fáceis de interpretação, que acho que ele vai fazer. É possível criticar sem entrar naquela loucura quase de... parece que estamos às vezes a falar de um adversário. O que a mim me deixa assim um bocadinho apreensivo. Acho que, terminando, respondendo àquilo que tu disseste, é óbvio que se tivermos um Sarabia e um Pedro Gonçalves em boa forma, Paulinho certamente poderá ter mais capacidade de sucesso, mas neste momento depende muito mais dele essa capacidade de sucesso. Acho que ele precisa de marcar 2, 3, 4, 5 golos consecutivos, ou marcar 3 em 4 golos, jogos, uma coisa assim do género, para que rapidamente se consiga libertar de uma tensão que se nota. É visível a substituição, mais uma vez, percebeu-se claramente que há ali tensão, há um certo sofrimento. São profissionais, mas também são seres humanos e que também têm, e hoje o futebol, cada vez mais a parte emocional e a parte que se trabalha em termos de cabeça dos jogadores é fundamental. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos jogos. Olha, eu fico nos jogos, eu fico muito contente enquanto estivermos a criticar o Paulinho e o Sporting estiver a ganhar. Ora, aí está. Vai dando para disfarçar, e isso para mim é o mais importante. Mas percebo quem critica do ponto de vista financeiro e daquilo que todos esperam que o Paulinho possa nos dar, como é óbvio. E há de dar mais cedo ou mais tarde, eu acredito na qualidade do. Eu, pelo menos, acredito na qualidade do avançado do Sporting. Vamos então a um dos temas do dia, e era um tema que saiu ao longo da tarde de hoje, salvo erro, corrijam-me se eu estiver errada, mas Pedro Menezes, o Sporting entrou hoje no pódio em ranking de formação, partilha aqui a liderança com o Ajax e o Shakhtar Donetsk em segundo lugar, sendo que o Sporting é o terceiro clube da Europa com um maior nível de jogadores formados no clube. Relativamente aqui a estes pontos, isto é prova de um trabalho que está a ser desenvolvido e a prova de que existe uma formação que tem aqui qualidade ao longo dos anos. Olha, eu acho que esse é fator de dois, que é o trabalho que o scouting do Sporting faz na formação, que acho que é um bom trabalho. Trabalha muito bem no scouting, no recrutamento de jovens talentos em todo o país, para depois levarem-nos para Lisboa, para o Alcochete. E depois também da aposta do Sporting nos jogadores. Eu, na análise que fiz, tenho lá um que é minutos versus idade, em que o Sporting tem 6 jogadores sub-23 dos com mais minutos no campeonato, são 6, é meia equipa, com minutos, não é? 6 no plantel, como há, por exemplo, Jetson Fernandes no Benfica, Miles Vilar, são jogadores que no plantel não jogam. No Sporting eles têm essa oportunidade. Então acho que isso também depois favorece os jovens a escolher entre clubes, escolherem o Sporting, e depois para jogarem no Sporting isso facilita muito. Por exemplo, o Matheus Nunes é dos grandes, é o jogador sub-23 com mais minutos. Isso é uma forma de cativar o scouting na formação, quando vai falar com o jogador, de recrutar esse jogador, porque sabe que no Sporting vai ter hipótese e nos outros não vai. Acontece isso com o Ajax, também na Holanda. E acho que é um paradigma do Sporting, sempre foi forte na formação, e a aposta e o discurso do seu treinador no jovem talento leva a que eles consigam recrutar e apostar nesses jovens jogadores. E é isso que o Sporting tem trabalhado ao longo dos últimos anos. João, sei que querias também comentar este tema, não obviamente deixando a importância do pódio do Sporting, mas também existem dois clubes portugueses nos 20 primeiros. O Benfica está em 8º e o Porto em 16º. Para quem dizia e para quem andava a dizer aqui há uns anos, não digo que foste tu, mas as pessoas diziam no geral que a formação do Sporting estava acabada, que o Sporting já não tinha como evoluir, isto é prova do contrário, como disse agora o Pedro Menezes. Sim, atenção que esta, primeiro, é sempre bom aparecer lá no ranking, não é? Em terceiro lugar. Exatamente. Mas atenção que isto é um ranking de jogadores formados no clube que estão a jogar na primeira divisão, o que é um bocadinho diferente do que os jogadores que estão a jogar no clube. E, portanto, há que diferenciar bem isto. Isto porque se nós vimos a listagem dos jogadores em questão, muitos, realmente, todos eles foram formados no Sporting, mas muitos não têm qualidade para jogar atualmente no Sporting. Portanto, o que estamos aqui a falar é de jogadores formados no Sporting que jogam na primeira divisão portuguesa. E, portanto, isso muda logo um bocadinho aqui o aspecto geral. Todos os clubes grandes, maior parte, cedem muitos jogadores da sua formação para a Primeira Liga Portuguesa, porque nem todos podem ficar no clube. Portanto, o funil tem que ser bastante grande, e esse funil, já com muita qualidade, feito pelos scouts de formação, como o Pedro é um scout de formação, como há outros scouts de formação, como há scouts de formação no Sporting, no Benfica, no Porto, e portanto, o funil é feito logo com muita qualidade, mas depois vão para dentro do funil e depois é feita a peneira de quem realmente tem qualidade para ficar no Sporting. Muitos jogadores desses depois saem para outros clubes e precisam se desenvolver fora, e depois retornam à casa-mãe, como aconteceu, por exemplo, com o William Carvalho, com o Adrian, e portanto foram jogadores que foi necessário terem uma experiência fora do Sporting para ganharem traquejos, para ganharem experiência e depois voltar ao Sporting com qualidade, mas há outros jogadores que não, que nunca vão ter essa qualidade para vir para o Sporting, e há os outros que nunca saem do Sporting, por exemplo, jogadores que, como o Nuno Mendes, portanto, que fez logo a passagem, que é muito difícil a passagem dos escalões de formação para a equipa titular do Sporting. Portanto, o prémio é muito bom, mas o índice é realmente dos jogadores que estão a jogar formados pelos clubes na primeira divisão do seu país. E, portanto, o Sporting tem feito um excelente trabalho nesse sentido, mas mais importante para mim, enquanto Sportingista, é que o Sporting crie condições para que haja cada vez mais Nuno Mendes, que haja cada vez mais Daniel Bragança, Luís Maximiano, e, portanto, jogadores que sejam aproveitados da formação para a equipa A do Sporting. Esse sim é o verdadeiro indicador da qualidade da formação de um clube. Ias dizer alguma coisa? Estava a ver aqui um comentário de que o Sporting perde muitos títulos para o Porto, acho que é o Porto que ele estava a se referir. Portanto, a formação não interessa muitos títulos, o interesse é desenvolver os jogadores, porque vão jogar 11, mas se jogarem sempre os 11 melhores para ganhar o campeonato, os outros que estão no banco não vão conseguir evoluir e ganhar essa experiência necessária de competição para chegar à equipa A. Então acho que não devem ligar tanto aos títulos na formação. Se ganharem melhor, é óbvio, se ganharem, por exemplo, claro, meio de liga, é bom. Mas acho que o fundamental é que tenham todas as oportunidades. Até porque eu, como scout de formação, e neste fim de semana, observar um jogo, vi os pais a queixarem-se que estava sempre a tirar o miúdo e a meter. É normal, o importante não era ganhar o jogo, era os miúdos jogarem, até jogarem para eu poder vê-los, jogarem todos, terem todas as mesmas oportunidades para evoluírem. E não tanto depois do resultado se ganharem melhor, mas o importante é que tenham competição e sejam bem treinados para conseguirem evoluir. Olha, e falando aqui em evolução, e se me permitem, João e Pedro Varela, vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta ao Pedro. Pedro, tu que trabalhas com miúdos de várias idades e formação, vai desde os muito novos até aquela secção onde já está quase a subir para uma equipa principal, onde é que tu notas aqui o pulo maior dos miúdos? Será... Imagina, em termos de idade, será, depende obviamente também da posição, acredito eu, mas será que é a partir dos 15, 16 ou mais cedo? Eu acredito que é por aí, dentro do sub-14 para cima, acredito que sejam aí onde eles dão mais espaço, mas também depende depois muito da maturação da fase deles, pode estar mais atrasado ou não, depois há vários fatores, mas acredito que seja por aí, entre os sub-14, sub-15, sub-16, quando eles começam a chegar aí, começa-se a notar a maior diferença deles. Mas vai dependendo muito de caso para caso, acho eu. Na minha opinião, acho que difere muito de caso para caso, mas é dentro dessas idades. Porque depois também não é só questão técnica, é o psicológico dos jogadores também vai influenciar muito a vontade dele querer. Ele pode ter talento, mas depois também não quiser chegar lá, não trabalhar para isso, o talento não vai conseguir levar lá a equipa, por exemplo, do Sporting. Exato, e é isso que... Oh, Mariana, deixa-me só fazer aqui um disclaimer, explicar aqui, o Pedro, nós vamos apresentar dados de Data Scouting, que o Pedro está a tirar um curso sobre isso, tirou, agora acho que está no mestrado até, e a aplicação que se tira isto chama-se Instat, e a aplicação em si tira colocando os dados do Sporting como Sporting Lisbon, portanto, Lisbon, todos os dados que vão ver aparece Sporting Lisbon, não por culpa do Pedro, não por culpa do Sporting 160, mas sim porque a aplicação em si... A plataforma faz isso. A plataforma faz isso e, portanto, será um e-mail que vamos ter que enviar para o Instat para eles corrigirem isso. Será o nosso esforço, mas fica já para que não haja comentários a pensar que foi o nosso convidado ou que fomos nós que fizemos Sporting Lisa. E, portanto, sim, quando quiseres, Pedro, se calhar, Mariana, passávamos para isso, não? Exatamente. Vamos aqui ao tema principal. Enquanto o Pedro Varela partilha os slides que vamos mostrar hoje, a verdade é que temos aqui o tema principal e o tema fulcral do programa desta noite e, obviamente, passo a bola aqui ao João e ao Pedro Varela, que têm muita coisa para falar. Não, é mais o Pedro Menezes que vai falar, mas nós temos aqui algumas perguntas. Mas, claro. Portanto, o Pedro primeiro pode explicar o que é o Data Scouting, para as pessoas perceberem, ou o que é que se fazia o Data Scouting, para as pessoas terem essa noção e falar um pouco desta aplicação de onde ele retira os dados. Olha, o Data Scouting, mas não só, para mim, e falar um pouco no geral, no departamento de Analytics, e no caso o Sporting eu sei que tem, os outros não vos posso dizer, mas o Sporting sei que trabalha bem, até porque um deles é diretor académico no meu mestrado, por isso sei que eles trabalham. Sei que eles trabalham bem, não é? Trabalham muito bem no departamento de Analytics. Mas, a meu ver, no, na gestão desportiva moderna, um departamento de analytics ao coração do, do clube. Ou seja, nós podemos trabalhar com o scouting, e lá está o data scouting, e trazer um maior acerto na, na tomada de decisão de escolher um, um jogador, porque sabemos exatamente se ele encaixa ou não no perfil de jogador que o nosso treinador quer, através dos dados, conseguimos analisá-lo de várias formas, e depois os dados dizem-nos se ele encaixa ou não encaixa, e melhora muito a taxa de acerto de decisão. Enquanto um scouting normal depende sempre do seu olho, e o, os dados não, são verídicos e é um facto. Depois podem ir também às modalidades, qualquer uma, e pode ir à análise coletiva, como é aqui este caso do golos esperados ao esperado, que é um caso de análise coletiva. Ou seja, para mim, o departamento de analytics, hoje em dia, no futebol moderno, na gestão desportiva moderna, é o coração. E depois, lá está, estes dados são retirados dos provedores de dados, neste caso o Instat, não é o melhor, dá para ver até como é de Sporting Lisbon, mas é o único que tem dados gratuitos e consigo ter acesso, daí esta análise. Claro. Já agora podemos começar. O golo surpreso ao esperado, o Sporting é a terceira equipa com o melhor. Vou só tentar pôr isto um bocadinho maior. Maior, sim, só, desculpa lá. Nem que nos tire as caras, ó Pedro, tira as caras. Não, é só porque não consigo, não. Mete Fuleca, não? O laranjinho é o Sporting. Mete Fuleca. O ponto laranja é o Sporting. Vou pôr Fuleca aqui no... Ok, exatamente. Vê-se bem agora. Acho que dá para perceber, e as pessoas em casa também têm ecrãs maiores do qual que neles nós estamos aqui a ver. Força, Pedro, se quiseres, depois vai-me dizendo qual é, à medida que és passando, e eu vou passando os slides, mas podemos começar por este, pelos golos superiores ao esperado. Este acho que é bem demonstrativo do que vocês estiveram a falar sobre do jogo do Moreirense, é que o Sporting cria muitas oportunidades de golo, ou seja, o expected goal é o conjunto de oportunidades de remates que a equipa fez, e esse conjunto vai dar o golo esperado na, no jogo, ou na época. Neste caso, na época, o Sporting tem um expected goal bastante alto, e inferior aos números marcados. Isso também advém, lá está, cria muitas oportunidades, mas não as finaliza, devido a Paulinho. Acho que este caso é bem demonstrativo disso que falámos há bocado. Muito bem. E vamos avançando, se calhar, e tu vais falando. Passamos aqui para as chances aqui gol, Pedro, é o Sporting, sim, é o segundo clube. Portanto, é o segundo. É aquilo que o Pedro Menezes tinha falado no início do programa, não é? A tal questão, exatamente, do Sporting ser o segundo clube da Liga que mais oportunidades de gol cria, correto? É, isto é importante, por exemplo, para a equipa técnica ter estes dados. Porquê? O Sporting é o segundo clube que mais bom golo de oportunidade cria. Ok, é verdade, cria muitas oportunidades de golo. Mas não as concretiza. Isto num jogo grande, ou com o decorrer da época, se mantivesse este problema na finalização e não na criação, vai haver jogos que o Sporting não vai conseguir ganhar, porque lá está, como o João disse, pode sofrer um golo e a partir daí bloqueia o seu jogo, porque vai estar a criar e não tem ninguém para finalizar. Isto bem que pode melhorar, o treinador pode melhorar o aspecto de Paulinho na finalização, pode criar dinâmicas para que Pedro Gonçalves agora, foi o goleador da época passada, possa voltar a ser o goleador desta época e suprimir esta dificuldade da equipa. Mas eu acho que é mais preocupante criar muitas oportunidades de golo. Quer dizer, é relativo, pode criar muitas oportunidades, mas se não finaliza, e se também se não as criar e finalizar, é preocupante não as criar. Mas acho que isto é um dos pontos principais que o Sporting tem que melhorar, é a concretização de oportunidades de golo, porque cria. É agora, estão... era um bocadinho ao contrário, o Sporting não criava muitas oportunidades, mas tinha uma eficácia muito grande na concretização, sim, dos golos, embora ganhássemos sempre por poucos golos, e daí, se calhar, o nosso maior mérito, ou o maior elogio que nós podemos fazer aqui para o Sporting é a consistência defensiva, porque raramente sofremos golos, somos a melhor defesa. Mas isto é realmente um dado, portanto, está ao contrário. Mas Pedro, não sei se concordas comigo, se calhar aqui uma das soluções era criar dinâmicas para que houvesse mais oportunidades de golo, não para o Paulinho, mas se calhar para o Pedro Gonçalves e para o Sarabia. Eu acredito plenamente nisso, acho que é uma questão de dinâmicas da equipa, ou seja, o Paulinho nunca foi um grande goleador, é verdade, então é preciso criar dinâmicas à volta dele, aproveitar o que ele tem de bom, o jogo entre linhas dele, de costas para a baliza, há avançados que são fortes nisso, e criar para Pablo Sarabia e para Pedro Gonçalves oportunidades de finalização para eles finalizarem, já que finalizam melhor do que Paulinho, aparentemente. Então, eu creio que é um trabalho que Ruben Amorim tem que fazer, já que gosta tanto de Paulinho, insistiu na sua compra e insiste na sua utilização, até porque não tem melhor, a meu ver, tem que criar dinâmicas para que Pedro Gonçalves e Pablo Sarabia, ou até os laterais que são muito ofensivos, apareçam em zonas de finalização e consigam as finalizar através das dinâmicas que Paulinho pode acrescentar ao 11 e melhorar a equipa. Muito bem, então... Avançamos para o próximo, que tem a ver com as perdas de bolas. Olha, de bola, aqui, não de bolas, de bola. Aqui, lá está, como é bem demonstrativo, a meu ver, é o grande problema do Sporting, é que perde muitas bolas para a qualidade da equipa. Não é justificável a qualidade individual dos jogadores perderem tão bolas, sobretudo no próprio meio-campo, que é muito perigoso. A equipa perder a bola logo no seu próprio meio-campo proporciona logo um ataque perigoso para a equipa adversária, se só vai capitalizar essa perda de bola no próprio meio-campo. Exemplo disso é os rivais e candidatos ao título, Porto e Benfica, são as duas equipas que menos bolas perdem no seu próprio meio campo. Que lá está, as equipas com qualidade individual e candidatas ao título não podem perder a bola logo na sua primeira fase de construção ou logo no primeiro momento de criação, porque deixa logo a equipa fragilizada que não está preparada para aquela perda muito em cima da sua área. Felizmente a nossa reação à perda tem sido boa e o Sporting tem sofrido poucos golos, mas é um pormenor importante na análise do Sporting. Sim, mas lá está, esta junção de perdas de bola no próprio meio campo com a falta de finalização num jogo contra o Porto ou com o Benfica ou contra o Braga ou até na Liga dos Campeões pode ditar a derrota do Sporting porque não capitaliza as oportunidades e perde uma bola em zona perigosa. E aconteceu com o Ajax. Sim, exato. Recuperações. Depois passamos para o slide aqui das recuperações. Aqui lá está. É um lado bom, é que o Sporting recupera muitas vezes a bola no meio campo adversário. Ou seja, não recupera muitas vezes a bola no total da liga, é a quarta equipa que menos recupera a bola. Mas no meio campo adversário, que é o mais fundamental, e também lá está, o Sporting não recupera tanta bola no geral porque não está com bola. Ou seja, se está com bola... E está sempre no campo adversário, não é? Em grande parte dos jogos. Não a pode perder. E quando a perde, recupera logo. Lá está demonstrativo da forte reação à perda de bola do Sporting, que é fundamental, a meu ver, numa equipa que é ser campeã e quer ser uma grande competidora, recuperar logo a bola quando a perde acho que é fundamental e acho que nisso o Sporting trabalha muito bem, recuperar logo, pressionar na perda da bola. Uma grande equipa é isso, perde a bola, tem que recuperar logo. Depois avançamos para a parte da pressão. Aqui é bem demonstrativo do exemplo anterior, o Sporting recupera muitas bolas porque exerce muita pressão nas equipas. Isto é uma pressão geral no campo todo do Sporting. É uma equipa das que mais pressiona e também apresenta uma taxa de sucesso muito grande nessa pressão. Ou seja, quando pressiona, tem sucesso nela, sendo a quarta melhor equipa em ambos os critérios. Eu acho que este ano estamos a pressionar um bocadinho mal. Digo-te já, estamos aqui. Sim. Mas agora veio o Pedro Gonçalves e tal, mas o Sporting baixou um bocadinho. Tenho notado que a pressão não está a ser tão efetiva, ou às vezes é necessário ser corrigida, principalmente na segunda parte. Mas sim, é um excelente dado. E de salientar aqui o Santa Clara, Pedro. Aqui a pressão do Santa Clara. Dizer isso era que o Santa Clara é... pressionar mais do que, por exemplo, com o Sporting, acho que é incrível para o Santa Clara e também é demonstrativo da qualidade que o Santa Clara tenta imprimir no seu jogo, não tendo agora no seu melhor estado, mas Santa Clara apresenta bons números ao longo desta análise também. Pressiona mais em quantidade e em eficácia, sim, também, que é impressionante. Triste de ver, eu até acho que é uma das equipas que tem um bom futebol, o tom dela raramente pressiona. Pois. Depois temos a questão da pressão do ataque e processo de construção. Vamos começar pela pressão no ataque. A pressão no ataque, é lá está, é aquilo. O Sporting é a equipa que mais pressiona no ataque. Ou seja, na sua primeira fase da organização defensiva, a fase de pressão, o Sporting pressiona muito alto. Tenta logo retirar a bola ao adversário ali para... Lá está, também pode ser daqui que apareçam as oportunidades de golo. Como pressiona alto, certo, recupera certo. A bola alto, pois. Consegue criar mais oportunidades de golo. Claro. Isto é uma das análises que conseguimos fazer. Isto também foi uma das coisas que derivou do sistema tático do Ruben Amorim, que não abdica de pressionar com os três homens na frente, não é? Isso o ano passado foi decisivo porque apanhou muitas equipas desprevenidas com esta pressão tão alta e com três homens lá na frente e depois a equipa a asfixiar completamente os adversários. Agora um bocado copiado para outros. E tem uma taxa de sucesso elevada. Chega também o Vitória de Guimarães, que não pressiona muito, mas quando pressiona, rouba a bola. Pois, processo de construção... Pronto, aqui é algo que até achei bastante curioso. Não é o Sporting construído, as equipas que mais constroem, porque isso parece-me normal de sair a construir uma equipa grande. A mim surpreende, mas é das equipas que menos pressão tem na sua primeira fase de construção. Não, é demonstrativo da liga onde estamos, que não pressiona muito, mas comparadamente com o Porto, por exemplo, sofre muita mais pressão do que o Sporting na sua primeira fase de construção. Isso será por causa, Pedro, não será por causa do ano passado terem percebido que o Sporting, que houve muitas equipas que fez esta pressão e que correu muito mal o jogo, ou seja, tinham os primeiros minutos muito fortes, mas depois o Sporting acabava por ganhar mais facilmente. Se calhar as equipas começaram a tentar tirar a profundidade ao Sporting, têm medo e começaram a jogar com blocos mais baixos. Era isso que eu ia dizer, acho que tem a ver com as equipas perceberem que o Sporting aproveita muito bem a profundidade, então acho que tentam retirar essa profundidade, se bem que eu acho que este ano, pelo menos neste tempo, sem Pedro Gonçalves, não sei se retira com por lesionado, com sem pode, não sei se era a melhor opção não pressionar logo o Sporting. Até porque, lá está, o Sporting se perde tantas vezes a bola no seu próprio meio campo, se calhar não pressionar logo na... E tivemos sim o Inácio também, mas que é dos melhores jogadores a construir, portanto, se calhar... Sim, o Inácio, e tem um bom passo longo também, era por aí. Portanto. Depois temos os ataques no terço final. Aqui acho que é um dado, só para percebermos o nível de ataque do Sporting, mas... acho que está dentro do normal, o Sporting é a quarta equipa que mais vezes entra no meio campo adversário, ou seja, que está lá a trocar a bola, a atacar. São também a quinta equipa que mais vezes entra no último terço do meio campo contrário, acho que é algo normal. Se calhar um pouco atrás do Braga, não seria de esperar, mas está dentro do esperado, creio eu. Ok. Depois temos ataques na área adversária. É um pouco também por aí. E entra muitas vezes. É quase idêntico. Não é surpresa, é quase idêntico. É muito parecido, quase uma correlação entre ataques no terço final e os ataques na área adversária, como é óbvio. Isto até é mais interessante destes dados para as equipas mais fracas. Por exemplo, uma equipa que não entra tantas vezes no último terço, mas entra na área, pode derivar de bola longa ou de cruzamento. Ou seja, perceber que o adversário não entra muitas vezes no nosso meio campo, mas coloca muitas vezes a bola na área, então percebe porque é que eles colocam tantas vezes a bola na área se não entra no nosso meio campo adversário. Depois, bem, aqui, olha. Exato, força, avança, Pedro, aqui tem a ver com os ataques de zonas centrais, os ataques do lado direito e do lado esquerdo. Aqui surpreende-me um pouco o Sporting ser das equipas que menos ataca pelo lado direito, mas também depois, lá está, com a ausência de Pedro Porro, pode justificar isso, mas eu, a meu ver, sem olhar para estes dados, eu esperava que o Sporting fosse das equipas que mais atacasse pelo lado direito e surpreendentemente ataca mais pelo lado esquerdo. Não, é do Porro, provavelmente. O Porro aqui tem uma influência provavelmente muito importante, não é? Quase certo. Estes dados, quase certo. Força, Pedro. Não, depois era isso, na zona central também não. Pá, normal, ataca. O sistema tático também não proporciona muito este jogo central da equipa, então acho que é normal atacarem mais pelas zonas laterais, mas lá está. Acho que a ausência de Pedro Porro influencia muito estes dados do lado direito. Depois temos aqui a questão do ataque posicional. Sim, aqui no ataque posicional, lá está, é o Sporting é a segunda equipa que mais ataques posicionais realiza e aqui, lá está, é a quarta equipa da Liga que chega a conseguir finalizar, ou seja, é das equipas em jogada posicional, a sair a construir com calma, um ataque posicional, mas depois não consegue chegar a finalizar. Comparamos, por exemplo, o Porto, bem sei que constrói um pouco menos do que o Sporting, mas finaliza mais do que o Sporting, então acho que o Sporting tem mesmo que melhorar esse aproveitamento, já consegue construir, chegar às áreas de finalização, tem que melhorar a sua finalização. Aqui também devemos melhorar, ou deveríamos melhorar agora com a chegada do Pedro Gonçalves, também aqui. Sim. Vamos ver se vai haver uma correlação direta entre a ausência do Pedro Gonçalves e a finalização. E estes dados estão muito, lá está. Mas também isto é um pouco mal, estamos sempre a dizer que os dados não estão tão bons por causa da ausência de Pedro Gonçalves. Não, são, é o que é. Demonstra é uma dependência dele. É exatamente, claro. É o que é. Pronto, aqui surpreende-me um bocado, a equipa do Sporting não tem, ser a equipa que menos transições ofensivas realiza, não pelo facto de ser transições ofensivas, mas pela... Isto demonstra que o Sporting não é uma equipa com muitas soluções no seu processo ofensivo, ou seja, sai muitas vezes em ataque posicional, ok, mas não sai tantas vezes em transições ofensivas. O exemplo, por exemplo, do Benfica, que apresenta uma grande variabilidade no seu ataque, tanto constrói como sai em transição ofensiva. Acho que isto aporta uma maior qualidade ofensiva para a equipa. E hoje em dia, com o futebol a haver 5 substituições, acho que é importante termos os jogadores com características para ataque posicional ou transição ofensiva. Caso um não dê, podemos optar pelo outro. E isto pode ser demonstrativo da falta de profundidade ou da falta de jogadores com características diferentes das que o Sporting costuma jogar para alterar este ciclo ofensivo do Sporting. Duelos defensivos, depois. Aqui duelos defensivos. É demonstrativo e como vamos ver aqui ao longo, no capítulo defensivo, o Sporting é das melhores equipas, também tem os melhores jogadores a nível defensivo e o Sporting é perfeito defensivamente, é muito bom defensivamente. É verdade, é que eu acho que é o grande elogio que temos que dar a Ruben Amorim. Vamos ver mais slides, mas o processo defensivo do Sporting é quase uma obra-prima feita por Ruben Amorim e o seu staff. Exatamente. Depois passamos aos duelos ofensivos. Depois aqui nos duelos ofensivos, o Sporting, como de resto... A maior parte das equipas não apresentou uma taxa de sucesso lá, grande coisa, nos duelos ofensivos, mas o Sporting não disputa muito, há por baixo 6 equipas, é algo que se calhar possa melhorar um bocadinho o Sporting. Mas também lá está, não disputa muitos duelos ofensivos, mas é um ponto a melhorar. Nos duelos aéreos, lá está, o Sporting não disputa muitos duelos aéreos, mas quando disputa, ganha-os, e é a terceira equipa com a melhor taxa de sucesso. Aqui podias trocar o Sporting de Lisbon por Coates. Exato. Aqui basta Coates para ficar. Podes tirar aí e metes Coates. É verdade. Depois tem a questão do expected goals e o saldo, não é? Ok, isto aqui o expected goal de saldo é, num jogo nós temos o expected goal da nossa equipa e do adversário. Subtraímos e vemos qual é a equipa que tem o melhor expected goal. Ou seja, isto é demonstrativo de quê? Do poder ofensivo da equipa e defensivo da equipa. Quanto melhor for o expected goal de saldo, mais oportunidades de gol a equipa criou e menos permitiu ao adversário. E o Sporting, excelentemente. Porque o Sporting, na verdade, é uma coletivamente. O Sporting é a melhor equipa defensiva E juntamente com o Benfica e com o Porto, a equipa que melhor ataca. Tem uma diferença, não finaliza tanto. Mas é a equipa mais completa e, a meu ver, mais bem preparada neste momento para renovar o título, porque é muito forte defensivamente e ofensivamente. Tem que melhorar alguns aspectos, mas coletivamente a equipa funciona muito bem. O problema da equipa não é o coletivo, mas é sim o individual no, em alguns aspectos. Depois temos os expected goals contra, que era o que tu estavas a falar e a realçar como um dos exatamente. Mais importantes. E aqui é notório da qualidade defensiva do Sporting, que é a segunda equipa que menos grandes ocasiões de golo permite aos rivais. E depois aqui, por acaso, sim, curioso o Benfica estar à nossa frente, porque somos a melhor defesa, mas lá está, foram golos que não foram grandes ocasiões, pode ter sido golos de penalti ou qualquer coisa. Sim, mas aqui acho que eles não contam os penalti, né? mas aqui é, lá está, é diferente. Mas é curioso isso. Mas, por exemplo, aqui o Porto não está assim tão bem posicionado também. Algo não, um pouco não, surpreendente. Não, mas também lá está. Não joga com três centrais, não tem um processo defensivo tão bem. O Porto sofre bastantes golos e permite oportunidades. Sim, neste fim de semana acabou por sofrer mais um. Portanto, sim. Aqui é um dado curioso. Não pelos pontos, porque isto... Pronto, mais ponto, menos ponto. Mas o amigo que me chamou mais a atenção é que o Sporting, do que criou e do que não deixou o adversário criar, deveria estar em segundo lugar. E neste momento está em terceiro. Bem, sei que estão os três muito próximos uns dos outros e é um pouco relativo. Mas o Sporting está um pouco aquém do que era esperado na tabela. Estamos em segundo. Estamos em segundo. Hein? É em segundo empatado com o Porto. Segundo empatado com o Porto. Então, mas a Liga acaba por colocar em terceiro por causa da diferença. Ah, mas aparece em terceiro na Liga. Ah, tem pois, é assim quatro que não jogam os dois, colocam pela diferença claro. De golos e aparecemos em terceiro. Exatamente. Depois temos aqui a questão dos golos versus oportunidades. Pronto. De golos. Aqui os jogadores... Os jogadores de Sporting estão com um símbolo diferente para conseguirmos destacar. E pronto, aqui é demonstrativo do que falámos todos. Paulinho é o jogador da Liga com mais expected goal, ou o jogador da Liga que mais espera que faça golos e é o jogador que menos faz golos. É demonstrativo. Temos a Liga do Porro, só para as pessoas perceberem. Sim, está aqui o Pedro Porro, está aqui o Jovane. O Pote também aparece ali, jogou pouco. Mas tem pouco, jogou pouco. Jogou muito pouco. Claramente, este é o dado mais. Acaba por ser o dado mais importante e é. E é talvez a grande crítica que muitas pessoas vão fazer, sim. Não é? Como é óbvio, em pontos positivos, e por exemplo, para o Data Scouting perceber, por exemplo, o excelente campeonato de Luís Dias, está aqui, primeiro. Está aqui, e o Fran Navarro do Gil Vicente. E mesmo o Taremi aqui também está andado bem, ainda agora este fim de semana voltou a ser importante. E até o próprio Aramchuk. Mas isto no final, o Paulinho vai aparecer, agora deixa-me olhar para o gráfico, mais aqui, assim. Talvez aqui, vai aqui ofuscar quase o nome do Pedro, mas vamos esperar. Depois temos vão ser mais demonstrativos no, por exemplo, em janeiro, se calhar mais, porque já temos meia época. Claro, já vamos ter mais. Claro, sim. Esta amostra ainda não é, mas dá para ver já, até agora mas, por exemplo, situação. Olha, volta atrás, Pedro, mas sim, vê-se claro. Aqui, por exemplo, quem está a fazer data scouting, quem está a fazer scouting, vê-se aqui nomes interessantes para scouting, sim. Olha. Fran Navarro, o Banza, a aparecer aqui, a crescer. E o Banza, ainda, com este último jogo, ainda mais cresceu. Ainda mais cresceu, portanto, só para quem faz scouting, para perceber. Imaginem agora um scouting estrangeiro vir a Portugal, a ver jogadores, e faz um estudo destes e perceber que, rapidamente, tirando os grandes, porque ele pode eliminar logo os grandes por ser difícil contratar, e começa logo a ver jogadores interessantes, como o Fran Navarro, o Banza, o André Franco, Paulinho. E começar aqui já, pois, a Paulinho. E começar logo aqui a perceber quem é que deve ver em primeiro lugar. A vantagem do Tata Scouting é essa mesmo para o Scouting tradicional. É que o Scouting tradicional nós não conseguimos cobrir os jogadores todos que pretendemos, nem os mercados todos. E isto aqui dá logo para identificar qual é o jogador que nos interessa e vamos observá-lo. Em vez de estarmos a perder tempo, se calhar andamos uma semana a observar uma equipa e nenhum jogador nos chamou a atenção. Isto poupa tempo às equipas e permite às equipas chegar primeiro com os outros. Vamos logo aqui ver quem são os jogadores primeiro que temos a observar. Exatamente. E mesmo no slide seguinte dos dribles versus percentagem de sucesso. E aqui já tinha falado disso, Pedro. Já tinha falado que Pedro Porro era o jogador com mais dribles de Sporting. Foi assim o ano passado, é assim este ano. E com certeza, para quem não está a ver os jogadores de Sporting, vou só recordar: temos aqui Jovane Pedro também está ali. Matheus Nunes, que tem mais. Jovane, Ruben Vinagre, são jogadores que estão aqui em destaque do Sporting. Força, Pedro, estavas a falar. Isto é demonstrativo da capacidade técnica individualmente dos jogadores. Pedro Porro até não jogou muito, por isso não podia ter números muito melhores do que estes. Porque imagina-se, Pedro Porro não sei quantas jornadas teve de fora, mas continua a ser dos melhores no nível do drible. Matheus Nunes também é muito bom, para um médio. E lá está, são dois jogadores que se encontram acima da média. Mas, por exemplo, Jovane Cabral também não joga muito. mas é dos jogadores com melhor taxa de drible. O Sporting tem jogadores com capacidade de drible que também pode ajudar muito o processo ofensivo no duelo 1 para 1. E está aqui outro jogador do Sporting. Ah, não. Esse não sei quem é. Mas tem muitos. Esse é um bom jogador também. Exato. E depois temos passes versus passes-chaves. Olha, aqui destacar, eu não coloco ali em baixo, mas Sebastian Coates é dos jogadores que mais faz passes, ou seja, podemos, numa análise, por exemplo, do adversário, em que eu vou jogar contra o Sporting, eu posso dizer à minha equipa, vamos pressionar o Coates, que é o jogador que mais passes faz. Se o pressionarmos, o que é que vai acontecer? O Sporting vai ficar aquém do seu jogador, que na primeira fase de construção é o jogador que mais importância tem, porque é o jogador que mais realiza passes. Depois, destacar mais uma vez, e está sempre em grande destaque individualmente, Mateus Nunes, está sempre dentro da média, no que diz a respeito aos passes decisivos, e também Pedro Porro, que é o terceiro jogador da liga com mais passes-chave. Exatamente. Portanto, estamos aqui com Coates, Mateus Nunes, Pedro Porro, depois ainda aparece aqui Nuno Santos, Ricardo Gaio, Revinagre e Gonçalo Inácio. Eu não destaquei tanto o Nuno Santos, nem Ricardo Gaio, nem Ruben Revinagre, porque como tem poucos passes, depois... Exatamente. Acaba por desvirtuar um bocadinho... Acaba por desvirtuar um pouco... Exatamente. O dado em si, ou a informação que é relevante desse dado. Depois temos duelos defensivos. E aqui, incrivelmente, aparece-nos o João Palhinha, que é incrível. Olá. João Palhinha, defensivamente, é muito bom. É muito bom. Robocop do Sporting, está em todo lado e mais algum. Eu adoro ver o João Palhinha. Acho que o João Palhinha é fundamental em qualquer equipa, porque ele é muito bom no seu papel, que é defender. Ele é excelente. E como nós podemos ver aqui, está sempre em destaque, em qualquer que seja a métrica individual, o João Palhinha aparece em destaque. Temos aqui dois, não é? Mateus Nunes e João Palhinha. Sim, que é uma dupla que está a fazer grande sucesso, que acho que é preciso dar-lhes tempo. Ó Pedro, deixa-me perguntar-te aqui uma coisa, e também João, se souberem, o Pedro Reis pergunta se é possível no site comparar dados deste ano com o do ano passado. Sim, sabem? É possível. É possível, não é? Imagina, eu posso fazer até uma análise. Porque é só para... Estavam aqui a questionar e... Mas portanto, o problema é que neste momento, e dados gratuitos, por exemplo, como é um dado gratuito, eu não posso escolher, por exemplo, em outubro deste ano, como é que estava a equipa. Posso pegar nos dados de todas a época passada, mas compará-los com o deste ano não seria justo, porque é uma época comparada com 3 meses da época. Claro. Duelos ofensivos aqui, destaque. Mas destaque para Mateus Nunes, disputa muitos duelos ofensivos e apresenta uma boa taxa de sucesso. Não é só quem disputa muito, mas apresenta uma boa taxa de sucesso. Como também Pedro Porro ganha muitos duelos, embora lá está, é um pouco desvirtuado porque ele não disputa muito. Mas é muito interessante aqui, mais uma vez, dois jogadores com grande capacidade técnica e de drible, que é o Ivo Rodrigues e o Luís Dias, claramente destacados. O Chiquinho, que também era do Benfica, engraçado. Sim. O Ivan Heim também está aqui. São jogadores muito preponderantes na recuperação de bola logo na primeira fase de pressão das suas equipas, que ajudam-os muito a disputar os duelos ofensivos. A mim até me destaca um pouco o João Palhinha, porque isto demonstra bem o quão adiantado ele às vezes está para disputar esses duelos de ofensivos, não é muito? Mas, é pressão de Sporting. Mateus Nunes também, porque lá está, Mateus Nunes e João Palhinha são os dois por cima da taxa de sucesso da liga em recuperar, em ganhar os duelos ofensivos. Depois temos as perdas de bola. Pronto, aqui lá está, um destaque não muito positivo e constrata com o coletivo do Sporting que perde muitas bolas. É o João Palhinha e o Nuno Santos perdem muitas bolas no seu próprio meio campo. Até lá está. Esta coisa perdemos muitas, o Nuno Santos perdeu muitas este fim de semana, isso é verdade. Muitos maus passos. É preciso corrigir isso, ou seja, criar dinâmicas para que os jogadores estejam mais próximos deles, pelo menos, porque é complicado para o Sporting perder tantas bolas. Sim, exato. Depois temos recuperações. Pronto, e aqui é um dado, foi dos que eu mais gostei, foi a dupla do meio campo do Sporting, é a melhor dupla na liga, do meio campo, e a equipa é a dupla do meio campo que mais recupera bolas no meio campo adversário, ou seja, é uma dupla que pressiona tão alto o adversário que consegue recuperar-lhes logo a bola. É fantástico. Aqui dá um destaque, o Otávio costuma jogar à direita, por isso é que não se enquadra como dupla de meio campo. Claro. Deixa-me fazer uma pergunta, aquele jogador que está lá em cima, o primeiro é o Alves Morrati? É o Alves Morrati, é o do Braga, esse dado... É impressionante. É o que é do Instat, mas é o Alves Morrati. Sim. Ah, bem parecia. Eu estava a achar muito destacado, só podia ser. Exato, destacar também. Apareceu aqui noutros gráficos, era como. Aqui nas recuperações também, só destacar o Sebastião Coates, que recupera muitas bolas. Não recupera de lá estar no meio campo do adversário, porque não é na zona onde ele mais costuma estar. Mas... Exatamente. Depois temos minutos versus idade, não é? Ah, foi aquilo que falamos. Aqueles jovens. Foi aquilo que falamos há bocado. Que o Sporting tem 6 jogadores sub-23 com mais minutos. É o que eu disse há bocado. Não é estar no plantel a fazer número. É jogam, têm oportunidades. E Mateus Nunes é dos que mais minutos tem na Liga e dos principais candidatos à Liga Portuguesa. É o jogador com mais minutos. É, aqui é muito o trabalho que a Marina tem desenvolvido, que era aquilo que dizias no início. Isso até acho que isto é um pouco uma questão política do Sporting, porque o Sporting, como temos visto, rouba na Marinha às vezes e tudo, é o ADN e tenta roubar jogadores da formação aos outros jogadores, aos outros clubes, e isto é um... Ah, por exemplo, lançar um jogador de 16 anos, não acredito que seja muito dar-lhe uma oportunidade, acredito que seja mais uma questão política. E vai de encontro também ao que saiu hoje do Observatório de Futebol do CIES. Exatamente, que o Sporting aparece ali, dependendo dos dois dados que estavam a ser medidos, em segundo ou em terceiro, em todos os clubes da Europa, liderado pelo Ajax, e portanto acaba por ser uma consequência. Não há, depois, este slide é falso, não há nenhum jogador parecido com o Coates. Coates é o único. Nem... Os jogadores mais idênticos a Coates na Liga Bwin. Este foi um exercício que eu fiz do... Ah, exatamente, eu vou só então explicar, portanto, isto é o que tu estás a dizer, jogadores mais idênticos a Sebastián Coates na Liga Bwin, e quem são os jogadores que tu depois encontraste aqui como similaridade. Ou seja, isto aqui é uma vertente do data scouting, através da inteligência artificial nós conseguimos comparar os dados de um jogador com os outros jogadores e identificar quais são os mais idênticos a ele. Pode ser para numa primeira fase irmos observá-los para ver se nos interessam ou não para substituir. Uma substituição do jogador, não é? Se imagina que vinhássemos o Coates por 100 milhões ao Manchester United, que precisa de um central. O Vertonghen seria a melhor opção. Internamente, isto é internamente. Sim, claro, sim, da Liga Portuguesa, estamos aqui da Liga Portuguesa. Isto foi mais porquê? Porque fala-se muito de qual é que são os melhores centrais da Liga Nós, há muito aquele debate, e aqui vamos perceber quais é que são mais idênticos ao Sebastián Coates, na perspectiva de que Coates é o melhor, e então quais é que mais se assemelham a ele. Portanto, seria o Vertonghen com 96%, o Mbembe com 91%. O Almurrada, surpreendentemente, com 86%, Lucas Veríssimo e Nico Otamendi. Engraçado ver que os três centrais do Benfica são muito idênticos. Era o que eu ia dizer. E aqui também o Alves Morrati é demonstrativo que ele é mesmo um médio muito defensivo, porque para estar aqui é demonstrativo disso. Certo. Exatamente. Nunca vi central. Depois aqui, comparação entre Coates e Vertonghen. E Vertonghen, que são os dois mais, são o mais idêntico a Coates, é o Vertonghen. Isso dá para ver neste radar que são muito idênticos verdadeiramente, mas lá está, Coates é muito melhor defensivamente do que o Vertonghen, porque disputa mais duelos defensivos, mais interseções ganhas, mais disputas ganhas, perde um pouco nos desarmes e nas bolas recuperadas no meio campo do adversário, mas também não é um número assim por aí além, são muito idênticos. Muito bem, a esta hora está a Sofia Oliveira a ver este slide para fazer o 11. Vamos partilhar com ela. Sofia, precisar, depois. Se a Sofia precisar, nós mandamos-lhe o slide. Estou obviamente a brincar. Um beijinho para a Sofia. Este tipo de radar também é muito habitual no data scouting para podermos comparar jogadores até com o nosso perfil. Isto é um radar chart de comparação, um modelo feito pela StatsBomb em que eu consigo programá-lo. Mas podemos, por exemplo, colocar só um jogador, colocamos no radar as métricas, ou seja, as características que nos interessam para o perfil do jogador, exatamente. Colocá-lo aqui e ver se ele encaixa nas características que nós pretendemos ou não. Muito bem. Depois tens aqui a comparação do Coates com o Mbemba. Com o Mbemba, que já vemos que não é tão idêntico a nível defensivo. Sim. Mas um dado aqui interessante é que o Mbemba não perde tantas bolas no próprio meio campo como o Sebastián Coates. E depois temos a comparação com o Coates Nicolas Otamendi. Aqui o Otamendi tem mais dados ganhos, porque o Otamendi é um central que vai a muitas zonas adiantadas, que até comete muitas faltas no meio campo adversário. É um jogador que sai muito ao... O tipo de marcação individual que o Benfica faz nisto permite aos centrais do Benfica avançarem mais no terreno do que o Sporting propriamente. E depois Coates com o Lucas. Corrigir aqui, os golos do estes dados do não aparece golos do Coates, porque estes dados são do dia, são da semana passada, são da paragem antes da jogo de agora, exatamente. Por isso é que não aparece exatamente. O golo do Coates. Exatamente. Pronto. Aqui surpreendeu-me o Lucas Veríssimo, porque neste radar diz-nos que o Lucas é melhor, é mais completo do que o Sebastián Coates um pouco, porque recupera mais bolas no meio campo adversário, ganha mais desarmes, mas são um pouco idênticos, lá está, mas no cúmulo geral, o Lucas neste momento está a ter um rendimento um pouco superior. Claro que depois é um pouco relativo isso, precisamos de avaliar os jogadores pelo nosso próprio olho, mas numa primeira fase é isso que nos dá a entender. Pedro, deixa-me só responder, não sei se responde, até podes responder a ti, estão aqui a perguntar uma curiosidade dos IT, que ferramenta utilizam para fazer os dashboards? Eu diria que este dashboard aparece-te no próprio plataforma, é? E tu estás a fazer um print screen e pôr aqui, não é? Não és tu que estás a construir por acaso estes dados são feitos por mim em Python, uma linguagem de programação que é o Python. Certo? Na análise então, de dados. Tu que constróis mesmo, eles não estão a dar. Não. Ah, ok, és tu que estás mesmo a fazer a parte de construção através do Python. Ok, sou eu como construtor. Muito bem, muito bem. Há duas linguagens muito usadas, é o Python e o R, eu prefiro o Python, acho que pronto, mas... O Python é uma boa linguagem para quem, mesmo quem não tem muitos conhecimentos de programação e queira fazer, é fácil a aprendizagem, falo por experiência própria, portanto é quem quiser, e é até uma ferramenta muito utilizada na própria utilização do machine learning e inteligência artificial. Exatamente. Para quem quiser fazer algumas brincadeiras, entre aspas, é uma boa forma de aprender e portanto fica esse dado. Sim, aqui é. Força, força. Aqueles dados percentuais é feito do machine learning, o algoritmo PCA, que nos dá aproximadamente a percentagem dos jogadores. Podemos fazer um clustering e aparecer, por exemplo, um clustering a um grupo de jogadores de dados que são mais idênticos uns aos outros, mas isto dá-nos um maior acerto, que é o jogador é 96% daquilo, dá-nos um dado mais específico. Mas também dá para usar Tableau ou Power BI, porque fica mais bonito. Este aqui é em Python, mas os anteriores eram em Tableau, porque eu consigo fazer aqueles gráficos, mas aquilo está assim tão bonito e molar, não está ao meu alcance ainda. Pois aqui a comparação do Coates com o Alves Morati, não é? Pronto, aqui é um pouco... Não podemos compará-lo muito bem, comparei só porque lá está mais idêntico, mas notoriamente... Porque ele aparecia também no início, como tu disseste, o tal... Exato. E é por isso é que ele está aqui em termos de comparação, porque ele também estava no primeiro slide. Exato. E por exemplo, bolas, eu aqui, obviamente. Bolas recuperadas, desarmes. Acho que são todos, termina neste slide, não é? É isso mesmo. Pronto, portanto, em resumo, o melhor jogador de sempre é o Goates, toda a gente quer um Goates. Não, o melhor é o Paulinho, e depois temos uma coisa que está acima, que se chama Coates, que é uma espécie de uma entidade divina, que finalmente também merece atenção, que muita gente hoje em dia, deixa-me só e já passas para o Pedro Menezes, mas muita gente hoje em dia fala do Coates, mas o Coates sofreu muito do Sporting, e houve muita gente que o queria, houve muitos sportingistas que o queriam fora do clube, e durante muito tempo ali o Coates sofreu bastante, e felizmente acho que soube aguentar e ser bastante profissional, é daqueles jogadores que nós sentimos o seu profissionalismo e finalmente agora acho que está a ter a paga disso tudo. E o Paulinho vai ser o jogador que vai evoluir mais na Liga, vai ser uma seta. Em maio, aliás, o próprio Pedro Menezes vai ter dificuldade quando for programar a pôr o Paulinho, porque aquilo vai ser uma coisa tão diferente dos modelos standard e dos padrões que vai ser difícil encontrar o padrão Paulinho. Acho que vai mesmo ser criada uma nova norma. Mas olhem, Pedro, eu tinha agora aqui uma piada, se me permites. Não sei se vamos apresentar os dados em Python, se ele evoluir, ou se não evoluir em Monty Python. Exato. Também pode acontecer, João. Isso é uma boa piada, estiveste bem. Isso pode acontecer e seria muito mal para nós, mas infelizmente isso pode acontecer. Olhem, aproveitar aqui uma questão do João Arrojado. Quando analisam os dados comparativos entre os jogadores, se também tens em conta... Tu, obviamente, estou-te a perguntar a ti, mas é no geral, se também tens em conta o estilo de jogo da equipa, porque isso obviamente... pode alterar aqui a análise aos mesmos dados. Eu, pessoalmente, no Scouting Senior, faço isso. Ou seja, quando vou procurar uma equipa para observar para ver jogadores, aplico-lhe o modelo de inteligência artificial, o PSA, para encontrar as equipas mais idênticas ao estilo de jogo. Por exemplo, podia aplicar isso ao Sporting e ia-me apresentar, por nível percentual, as equipas mais idênticas ao jogo de Sporting. Porquê? Quando vou buscar um jogador a essa equipa, ele terá que se adaptar a um país novo, a uma cidade nova e a um estilo de jogo novo. Pode não ser, se for buscar uma equipa que joga idêntico ao Sporting, quando ele vier, a adaptação ao futebol, ao estilo de jogo da equipa, às questões táticas, não vai ser tão difícil porque ele já está habituado na sua equipa a um estilo de jogo idêntico. Só terá que se adaptar a uma cidade, a um país novo, enquanto no futebol ele já terá mais ou menos adaptado porque no seu clube anterior já tinha um estilo de jogo idêntico. Foi o Pedro Menezes que fez isto para vir o Paulinho do Braga. Ele viu que era idêntico e veio o Paulinho. E pronto. A culpa é do Pedro. Se calhar não recomendava o Paulinho. Não, estamos aqui a brincar, mas o estilo era parecido, era de Ruben Amorim, portanto a integração foi muito mais fácil e isso nota-se até no Palhinha. Não é só o Paulinho, é realmente o Palhinha. Portanto, nota-se realmente, é determinante. Aquilo que o Pedro estava a referir, estamos aqui na brincadeira, obviamente, mas é muito importante porque buscar um jogador com um estilo de jogo completamente diferente é o que o Pedro diz. Além da cidade, além da língua, da cultura, do clube, das dinâmicas do clube, das dinâmicas do balneário, que também são muito importantes, obviamente temos a questão do jogo. Se o jogo for parecido, imaginem um jogador que joga agora no Sporting, que amanhã vai jogar num clube, que joga sempre em bloco baixo, em 4-1-4-1 ali, fica um bocado desproporcional àquilo que está a fazer no Sporting. Portanto, por exemplo, o Palhinha no outro sistema de jogo podia ter aqui algo, um processo diferente, e o Coates num sistema de 2 centrais, já vimos que é um grande jogador, mas no sistema 3 centrais é muito melhor jogador que no sistema de 2 centrais. Portanto, se o Coates também fosse para o Manchester, ia ter essa dificuldade, por exemplo. Olha aí, deixa estar o Manchester, que aqui está... Eu tenho que estar a picar. Já me bastou chegar do avião e ver o jogo e levar com aquelas 5 chapadas. Olha, Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa muito interessante, porque se há coisa que o Sporting 160 nos traz, nos dá, e é um prazer absoluto, é aprender com quem vem cá, é sentir que, de certa forma, vamos fazendo algum serviço público, como algumas pessoas até já estão a falar disso no Twitter, e agradecer ao Pedro já por, não só pela forma como foi apresentando aqui os dados, como a forma como foi respondendo muito assertivo e como utilizou aqui alguns dos termos que curiosamente nós em alguns programas para trás fomos falando que um dia estas coisas cada vez mais vão ser faladas no Sporting, e é tão bom ver o Pedro Menezes, de uma forma obviamente aqui muito simples e fácil de entendimento para todos, está aqui a apresentar, e para mim eu posso ficar aqui o programa todo sem falar, porque só ouvir, já ganhei só sim, para mim, eu adoro este tipo de eu gosto muito de quem dá, eu gosto muito de quem fala com dados e com coisas objetivas, porque esta coisa da matemática e as ciências exatas é uma coisa chata, sabes porquê? Porque não dá que enganar, a coisa está ali, ou é ou não é, e portanto gostava de deixar esta nota porque é inteiramente justa pelo que o Pedro apresentou aqui. E foi um trabalho incrível, mesmo, e que nos fez ter aqui alguma consciência de que muitas vezes o João e o Varela falam de alguns problemas nos jogos do Sporting, e os dados não mentem, a verdade é essa, e aquilo que o Pedro Menezes veio hoje também aqui apresentar-nos foi uma nova forma de entender o porquê destas lacunas, o porquê disto estar a acontecer, uma forma de conseguirmos mudar este mesmo padrão. E Pedro, à semelhança do Varela e com toda a certeza à semelhança do João, obviamente, obrigada por este serviço público, mas não te vais já embora. Mas há uma pergunta para o Pedro, porque o Abel pergunta, que o Pedro exatamente disse ali, quem é que ele recomendaria, porque ele disse que não recomendaria o Paulinho, e perguntaram logo, quem é que recomendarias? Bah, não. Se tens assim algum jogador, se tivesse assim alguém, eu posso fazer é recolher uns dados e fazer a comparação com o estilo de jogo de Sporting, porque estar aqui não fiz essa análise de dados, okay. E lá está, como diz, os dados não mentem, é um facto. Eu posso estar aqui a dizer alguma coisa que depois, claro, a meu ver, se calhar talvez o Navarro, porque é um estilo, é um mercado que o Sporting domina, tem aqui muitos mercado interno, muitos indicadores, não é? Que recomendaria, se calhar recomendaria o Mbappé, qualquer coisa do género. Pois. Mas aqui não, é necessário, porque o Data Scouting é um auxiliar do Scouting, e complementam-se na perfeição. E por isso é que eu convidei o Pedro, e nós convidamos o Pedro, que era para as pessoas também perceberem o que é feito a nível do Scouting, porque existem depois muitas variáveis, que é realmente o processo financeiro, o processo de transferência, nem sempre é possível ir buscar os jogadores por muitas razões, às vezes nem há relações entre os clubes, por exemplo, depois há situações em que o jogador não quer vir, e portanto, por isso é que existem as Shadow Teams, que é várias opções, e o Pedro, se calhar, se alguém recomendasse o Pedro agora a fazer o seu trabalho, recomendaria 5 jogadores por preferência, portanto irei apresentar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, dentro daquilo que o treinador e do clube poderia contratar. Portanto, ele ia logo eliminar jogadores como Mbappés e tudo que fosse caro ao Sporting. Será o ideal? Não, iria fazer o trabalho dele, iria eliminar logo os jogadores dos grandes de Portugal, que era impossível. Portanto, provavelmente o que Pedro iria apresentar para a semana era 5 jogadores por ordem de preferência que encaixariam melhor no lugar do Paulinho. Portanto, é assim que se faz, e para todas as posições do Sporting, que nesta altura já deve haver um shadow team com os possíveis substitutos para cada posição, para cada jogador. Podem ser nacionais, podem ser estrangeiros, até pode haver uma shadow team só nacional e outra só estrangeira, que é para haver essas hipóteses, porque o mercado não é estanque, não é? E portanto, o que hoje é possível trazer, amanhã se calhar já não é possível. E, portanto, era isso que o Pedro Menezes iria fazer, a trazer aqui. No Data Scouting era exatamente isso, ia fazer uma análise de dados ou o tipo de avançado que o Sporting queria, iria criar um ranking para os melhores classificados dar um valor ou menor e maior a cada característica, e ver qual seria o top 5 desse rank, tirá-los, mostrar todos os gráficos com os seus dados, fazer uma comparativa com o nosso ponto de lança atual, neste caso o Paulinho, para ver no que ele era melhor e do que ele não era, ter em conta a idade para ele poder progredir ou não nessas características que ele já tinha, que são boas e que podem ainda melhorar, e as outras que não são tão boas ainda as poder melhorar, e depois apresentar conforme o orçamento financeiro do clube, e depois de lá está a passar ao scouting, porque o scouting vai ter que observá-lo. Nós fazemos esta primeira parte, mas o scouting tem que ir lá, porque eu vi uma entrevista há pouco tempo na Inglaterra do diretor do Burnley, não sei se era mesmo o dono, que disse que o sonho dele era o futebol ser só tomar as decisões através dos dados. Eu espero que isso não aconteça, porque acho que o fator humano, o olho humano é muito idêntico. Estes dados é concreto, é o que é a realidade, mas depois falta o olho humano para ir ver o jogador, a questão social do jogador, a questão psicológica, claro, do jogador. Então, o Paulinho não acertar na baliza pode ser um fator psicológico dele, do, como o Pedro falou, da pressão que ele tem, que ele sente dos adeptos, que ele sente no seu dia-a-dia, na rua, que depois não o permite finalizar direito. Pode ser uma questão psicológica e não técnica do Paulinho. Há vários fatores. Claro que um dia vamos ter câmaras em todo o estádio e vamos analisar as expressões faciais do jogador durante o jogo. E já não estamos muito longe disso, e vamos perceber quais são os padrões daquela cara versus aqui. Nós já não estamos muito longe, Mariana. A verdade é que isto já é feito atualmente. Se calhar leia uma reportagem que ontem saiu no Jornal Público sobre o que é feito na China neste momento em relação ao padrão de reconhecimento facial com as minorias muçulmanas, e vocês vão ficar completamente assustados. O que é que a inteligência artificial chinesa neste momento já consegue fazer, ou então leia um livro chamado The Police State, e vão perceber um bocadinho isso, e podemos chegar a um limite a acontecerem coisas como essas. Mas o que o Pedro disse é uma coisa muito importante, porque por vezes, obviamente, os números são o que são, como ele disse, e bem, são coisas objetivas, está ali, falhou 3, marcou 2, assistiu 5, é melhor do que este nisto, é melhor aqui, recupera ali, mas depois há esses aspectos. E há bocado alguém dizia aqui, o Gustavo Paulo dizia aqui, da questão do Moneyball, e mesmo no Moneyball, houve determinados aspectos que o próprio treinador, claro que ele estava a ficcionar, mas que ele ia falar com os jogadores, porque de vez em quando era preciso trocar, ou ele até tinha bons números, mas depois não trazia por outras características que não eram de dados objetivos de jogo, mas por outras condições, e portanto é muito interessante isso que o Pedro acabou de dizer. E o Ruben Amorim trata muito bem dessa parte mais social, porque escolhe os jogadores aqui um bocadinho a dedo, ou tenta escolher, porque não quer estragar o ambiente do balneário. Há muitos grandes craques que são primas donas dentro dos balneários e estragam um bocado o ambiente, e portanto isso também conta na análise. E há outras questões, jogadores que têm que ser profissionais dentro e fora do clube, e há jogadores que não gostam nem sequer de ir ao banco e que armam logo uma confusão tremenda. E portanto, todos esses aspectos, é essencial vê-lo ao vivo, para perceber realmente a parte do aquecimento, como é que o jogador se comporta, o final do jogo, a parte da substituição. Depois também é importante falar com pessoas, e é importante ter um bom networking para falar com as pessoas que o conhecem bem, o jogador, tentar ter contactos dentro desse clube, perceber como é que o jogador reage a certos aspectos, como é que se comporta. E portanto, isso é que é o scouting. O scouting não é só olhar para o jogador e dizer ou tem bons dados ou joga bem. Não, há toda uma componente, e por isso é que nem toda a gente faz o scouting, porque é preciso estar atento todos os... Deixa-me só dizer que a análise de dados não é só nos clubes. Por exemplo, o Kevin De Bruyne e renovou com o Manchester City sem ter um agente, com uma equipa de analistas de dados à sua volta. Já falei disso no Patreon, porque aqui não, mas no Patreon falei sobre isso, e isso, uma série de empresas que estão por trás disso, exatamente. É a Analytics FC, que tratou de tudo com o de Kevin De Bruyne, exatamente. Mostrou-lhe o seu verdadeiro valor, até porque hoje em dia há métricas muito avançadas de inteligência artificial. O próprio Bellerin sai do Arsenal e escolhe o Betis, porque o Analytics FC, que tratou do Kevin De Bruyne, tratou a sua transferência. Também. E lá está, os dados indicam-nos muito onde é que ele vai render. Através da inteligência artificial podemos descobrir isso tudo, e não é só o scout e não é só nos clubes, mas cada vez mais nas outras áreas do futebol aplica-se. E é isto que vai ser o futuro, e é isto que tem que ser, Mariana, pensado. Deixa só fazer uma pergunta ao Pedro Menezes, que alguém colocou aqui. Eu estou a ler lá agora pela primeira vez. O Cláudio Branco pergunta: Pedro Menezes, como analisam o rendimento de um jogador croata jogando na Croácia, Portugal e UK, cada campeonato com o seu grau de dificuldade? A inteligência artificial consegue calcular isso? Sim, consegue. Claro que podemos sempre melhorar através dos modelos matemáticos, mas consegue calcular fazendo um modelo algoritmo, calculando a dificuldade de cada campeonato, atribuímos-lhe esse valor e depois colocamos qual é que seria o rendimento expectável desse jogador da Croácia. Em Portugal, notoriamente, queria ser mais baixo, porque uma coisa é jogar na dificuldade do... por exemplo, podemos colocar os níveis de intensidade do futebol do, da Croácia no futebol português, etc. O Brentford e o Midland são dois exemplos que eu adoro, porque trabalham só mesmo à base de dados, é só dados e é aquilo, e conseguem fazer essas análises perfeitas. Muito bem. E nós, estava eu a dizer que este é o futuro instante. Do futebol, e passou uma hora e um quarto muito rápido. Conta. Mas, e nós ficávamos aqui o resto da noite só a ouvir falar de dados e de análise de dados. Portanto, acreditem que passou mesmo depressa. Não queremos terminar o programa sem falar aqui de um tema fulcral. E Pedro Varela, começo por ti, até porque fizeste um Patreon hoje. Sobre isso, a AG aprovou as contas do Sporting, foram mais de 7 mil sócios a votar, a dar aqui um novo ar para respirar a Frederico Varandas e à direção. Sim, nunca estive tão contente por estar fora do país e não poder assistir em direto àquelas horas intermináveis de Assembleia Geral do Sporting, mas eu fiz um Patreon que está disponível no Sporting 160 e que podem ouvir com algumas notas soltas sobre essa Assembleia Geral. Eu, na realidade, não, só acompanhei os resultados finais e o início, acho que era algo que não valia a pena. Há alguns pontos importantes, só muito rapidamente, para falar desta Assembleia Geral. Esta Assembleia Geral tinha em concreto contas que eram, nem tinha a ver com o orçamento de exploração, que foi reprovado, porque esse foi reprovado, e portanto avançamos para o duodécimo, mas tinha a ver com a aprovação das contas, objetivamente. Eu, para mim, há aqui um ou dois pontos que acabam por ser importantes. Um deles é que, enfim, uma Assembleia Geral que deu jeito de fazer ao sábado e que deu jeito de fazer em dia de jogo, porque havia interesse, obviamente, por parte da direção, para ter mais gente para poder aprovar as contas, acaba por ser também um aviso àquilo que a própria direção não deveria ter feito naquela primeira vez, à quinta-feira, para ter menos jeito. Portanto, aqui, se conseguimos ver um lado positivo, e eu, por exemplo, acho que um dado positivo e dá que pensar, é se calhar valeria a pena colocar Assembleias Gerais em dias de jogo, e também ao mesmo tempo moldar a questão das Assembleias Gerais. Eu acho que elas devem ser, manter-se um espaço de discussão e de quando os adeptos devem e os sócios devem falar, mas acho que é necessário mudar a forma como elas acontecem. Acho que às vezes estarem ali 6, 7, 8 horas a discutir não faz sentido nenhum, mesmo que seja todos queiram falar, e portanto valia a pena terem sim atenção. E leva-me também a uma questão que me parece fundamental: o Sporting precisa de olhar para os estatutos de uma forma mais ampla, e precisa de os reformular e deveria ser atualizá-los, discuti-los com todos os sócios, integrar os próprios sócios na discussão desses estatutos, obviamente de um ponto de vista mais genérico. Depois têm que ser escritos de uma forma, por quem entende, por quem sabe, mas essa discussão deveria acontecer. Depois há uma coisa que me parece claro, eu não, nunca entenderei quem acharia que estas contas não iriam passar, ou não vive neste mundo, ou acha que o Twitter ainda hoje decide alguma coisa em termos eleitorais ou de votações. É óbvio que estas contas iriam passar. Estamos fartos aqui de dizer, qualquer direção que esteja à frente do clube, se a bola entra e se é campeã, dificilmente não passa algo que objetivamente seja necessário passar. Porque hoje em dia a bola entrar ou não entrar tem uma preponderância, e especialmente no futebol tem uma preponderância enorme. E portanto é óbvio que mais uma vez ficamos a perceber que há uma maioria silenciosa, uma maioria que quando é necessário aparece, vai votar, seja ele o que sentido que for, e isso voltou a acontecer. E depois há uma coisa que para mim é, ainda há pouco falei nisso, e é absolutamente fundamental. O Sporting, as pessoas têm direito a votar como bem entendem. Acho que Frederico Varandas e Rogério Alves na primeira não entenderam isso, agora já entenderam um bocadinho porque o resultado já foi favorável, e acho piada que se anda a perseguir muitas vezes nas redes sociais os adeptos, mas eu, porquê é que tu votas contra e a favor? Epá, as pessoas têm direito a votar. Uma das coisas que a democracia e a liberdade nos permite é eu voto como eu bem entendo, como a minha escolha, e o meu voto vale tanto pela minha escolha, seja ela da forma que eu a faça, como da tua Mariana, como do Pedro Menezes, como do João Castro, como de outra pessoa qualquer. Acho que os resultados são aquilo que seriam expectáveis. É óbvio que não fica bem andarmos aqui a tentar que eles sejam aprovados, que aconteçam assembleias gerais até que eles sejam aprovados. Acho que ninguém sai bem destes últimos dias, nem de um lado. Os extremos têm sempre esse problema. Novela. Sinceramente, há pontos preocupantes que já os falamos aqui, não vale a pena estar-me aqui a repetir. Havemos de entrar numa fase mais importante, essa sim, que é a discussão dos próximos candidatos e das próximas eleições. E aí sim, há muita coisa para falar, há muita coisa para decidir, e há um ponto fundamental, metam isto na cabeça. Um clube pode ser campeão uma, duas, até três vezes seguidas. Não se hipoteca nunca o nosso direito e a nossa vontade de poder encontrar melhores caminhos. O Barcelona, ainda aqui há uns anos, era um clube que estava muitíssimo bem e que ganhava muitos títulos, e hoje em dia passa um processo complicado, não digo de falência, mas de talvez, se calhar, os sócios acordaram tarde para esse processo que estava a acontecer. E, portanto, um clube ser campeão nunca é um cheque, nunca se pode ser passado um cheque em branco a qualquer direção. Devemos estar sempre vigilantes, devemos colocar em causa tudo aquilo que são decisões que nos pareçam complicadas. Por exemplo, quando hoje vemos nos jornais que o Sporting e o Porto fizeram trocas de dois jogadores que na realidade foram apenas para aumentar os ativos e que na base de negócios teve Jorge Mendes, nós devemos questionar isso. Porque os sportinguistas sempre se pautaram por ter cuidados éticos na apresentação, seja das contas, seja da forma como o governo das sociedades acontece. E eu ler essa notícia, a mim entristece-me. Podemos dizer que foi uma jogada inteligente, que os outros também fazem, que outros clubes fogem para o fair play financeiro. Podemos dizer isso tudo. Mas também podemos continuar a manter, nem tudo vale. Este fim de semana, o Crystal Palace foi jogar à casa do Newcastle, levou talvez uma das melhores tarjas de sempre a um estádio de futebol. Vejam, não vale tudo, o dinheiro não pode comprar tudo. A liberdade das mulheres na Arábia Saudita e a perseguição e os assassinos que aquele povo tem feito não pode valer tudo. E, portanto, devemos colocar sempre em causa, questionar, e é assim que as coisas devem ser. E quem está no poder deve ter essa capacidade de perceber o que se passa. E na altura, quando houver eleições, seja onde for, aceitar os resultados democraticamente como eles acontecem. De resto, cada um votou como entendeu que devia votar. A vida continua do Sporting, devemos continuar vigilantes e cá estaremos para falar quando forem eleições. Para já, preocupa-me neste momento ganharmos amanhã a Taça da Liga, depois ganharmos no sábado ao Vitória Sport Clube e depois a seguir ganharmos ao Besiktas em Portugal para, de uma forma quase, diria definitiva, pelo menos mantermos a nossa participação na Liga Europeia, no mínimo na Liga Europa, para depois finalizarmos dia 7 de dezembro. Eu estive lá na semana passada, na quarta-feira estive, eu na quinta-feira já estive no estádio onde nos vamos qualificar para a fase seguinte da Liga dos Campeões. Fizeste uma galinha preta na baliza? Pus lá uma galinha preta. Não, eu tirei a estátua do Cruyff e pus lá uma galinha preta e, portanto, nós vamos ganhar 1-0. Ainda não deram por falta da estátua? Não deram porque eles ontem ficaram tão malucos, certo, com aquela vitória por 5-0 do PSV, que ainda não deram conta que está lá uma galinha preta. Certo, pronto. Opa, que seja. E a verdade é que o programa já vai muito, muito longo. Vamos passar aqui para as notas finais e começo desta vez pelo nosso convidado Pedro. Agradecer-te uma vez mais a tua presença no programa de hoje e perguntar-te se tens aqui alguma ou algumas notas finais que queiras deixar. Olha, agradecer-vos pelo convite, por estar aqui a partilhar um pouco do meu trabalho e do que é o analytics no mundo do futebol, porque cada vez é mais preponderante, especialmente lá fora já é essencial nos clubes, e acredito que, e o Sporting está a fazer esse trabalho, porque lá está o primeiro mestrado dos analytics no futebol, tem um diretor académico do Sporting, é algo que o Sporting está a apostar bastante nisso, que o futebol português continua a apostar nessa vertente, mas estamos um pouco atrasados, porque nem a vertente do scouting está bem assente na primeira liga nos clubes profissionais. Pá, mas é neste podcast, aqui com esta visibilidade, procurar mostrar esse trabalho e consigam nos empregar. Pá, e depois falar um pouco das Champions e aqui para os Sportingistas acreditarem que podem passar da fase de grupos da Liga dos Campeões, porque o Alan vai estar de fora até o fim da época, então é possível, e agradeço-vos muito. Obrigada a nós, Pedro, e Deus queira que tenhas aqui razão. João Castro, como a voz do Varela está um bocadinho mais fraca hoje, como ele falou tanto há pouco, vou começar as notas finais por ti. Sei que também querias deixar aqui uma nota sobre a Assembleia Geral. Sim, a Assembleia Geral, concordar com o que o Pedro Varela disse, e quem ouve o Patreon do Sporting 160 ouvir o áudio, que acho que está mais completo, obviamente, o Pedro Varela expôs lá muito bem as suas ideias. Referir que faltou, se calhar, aos jornalistas perguntarem a Rogério Alves porque é da primeira Assembleia Geral a uma quinta-feira à noite, já que enalteceu tanto esta Assembleia, esta representatividade. Mencionar que a representatividade não é só ir a Lisboa, era importante ter as AGs disponíveis pelos núcleos. Isso não foi dito pelo Rogério Alves, acho que devia ser dito, alargar essa vertente e ser possível ver com áudio privado, obviamente, e votar à distância, porque eu acho que isso é que fazia sentido. Mencionar que, obviamente, foram 7 mil, mas se quisermos ver o copo meio vazio, o Estado levou 35 mil e só 7 mil foram votar, também podemos analisar por essa forma, mas percebo, porque ainda hoje falava com pessoas de outros clubes e quando a bola entra, normalmente os sócios retificam tudo o que é proposto. E neste caso é a democracia a funcionar. Há que aceitar os resultados, a democracia funciona. Obviamente que cada um tem a responsabilidade do seu voto e ficará com a consciência tranquila ou não do seu voto, se vota a favor, se vota contra, mas é a liberdade de cada um e todos temos que aceitar isso. Isso acontece em todos os clubes e acontece na sociedade, e se calhar vai haver eleições agora outra vez legislativas, se o governo cair por causa disto do orçamento, vamos ver como é que vai correr, mas isso é a liberdade a funcionar. Depois, obviamente, vê-se o futuro e vê-se o que é que será, o que é que essa responsabilidade que cada um tem no seu voto dará. Mais duas notas, não é sobre a Assembleia Geral, mas sim sobre o relevado, a primeira nota. Parecia só. Eu acho que havia partes que estavam realmente melhores, outras não. Portanto, houve alguma maquilhagem em algumas partes do campo. Tendendo aos jogos seguidos que vamos ter em casa, causa-me alguma preocupação, sobretudo numa equipa como o Sporting, que vai atacar bastante e que vai ter mais bola. Depois, além disso, de notar aquilo que o Pedro referiu, a transferência, a troca de jogadores entre o Sporting e o Porto, entre as duas SATs feitas pelo Jorge Mendes, e por isso é que não há comissões, tinha que ser feito pelo meu empresário. Falta saber quem é que propôs o negócio. Eu acho que quem propôs o negócio foi o Porto, pelas dificuldades de fair play financeiro e para aumentar os ativos. O Sporting neste negócio tem uma coisa positiva, que é a troca dos jogadores. Eu acho que Marco Cruz é realmente um grande talento da sua geração e, portanto, o Sporting desportivamente fica a ganhar. Eticamente, já acho que é um aspecto negativo envolvermos neste tipo de negócios e neste tipo de maquilhagem contabilística e, portanto, não me agrada, mas isso é a opinião de cada um. Desportivamente, sim, eticamente, não. Outro aspecto que eu queria salientar, e em termos de temática de ética e tudo, dar aqui uma salva de palmas para o Bayern Munique, que está a pensar e foi proposto acabar com o patrocínio da Qatar Airways, porque a Qatar Airways é uma empresa estatal, de um país que tem alguns problemas de direitos humanos, muito também relacionado com as mulheres, e é só um dos maiores patrocínios do Bayern Munique, e o próprio Bayern Munique, portanto, acionistas de Bayern Munique propuseram acabar com esse patrocínio para não dar uma ideia errada, elitista e que funciona tudo bem no Qatar quando não acontece. Portanto, nem tudo é dinheiro, Pedro, e aqui o Bayern Munique a dar uma forte mensagem, é um dos maiores clubes do mundo e a dar aqui uma forte mensagem contra aquilo que se está a ver agora, que é muita gente aproveitar o futebol para lavar dinheiro, para demonstrar coisas que não acontecem. Portanto, o Bayern Munique a mostrar muito da sua faceta e apesar de não ser um clube que eu admiro enquanto futebol, eu prefiro, na Alemanha, prefiro o Dortmund, mas tem que salvaguardar aqui o Bayern Munique por esta grande atitude, e realmente é um dos melhores clubes em termos de gestão do mundo, porque é muito diferente, porque eles reúnem, têm um conselho que reúne os maiores pensadores de afetos ao clube e que dão diretrizes sobre o que vai acontecer no futuro e, portanto, como é que o clube, por onde o clube deve caminhar, e é uma excelente filosofia de gestão, e, portanto, aqui esta nota final para o Bayern Munique. E é uma nota final bem merecida. Houvesse mais clubes a pensar assim ao longo de toda a Europa e provavelmente o mundo também seria um lugar um bocadinho melhor. Pedro Varela, alguma nota final? Sim, começo por agradecer ao Pedro Menezes por aquilo que ele pela sua participação hoje aqui no programa, porque é uma área que eu gosto muito de ouvir falar. Foi um excelente programa e, como há pouco disse, passou tudo muito rápido. Depois de dizer aqui uma coisa, o João falou no Bayern de Munique, também tinha aqui uma nota em relação ao Bayern de Munique, que esteve aqui na Luz e que trouxe uma tarde já a dizer não ao cartão do adepto. É sempre curioso ver estas manifestações de clubes estrangeiros como com a classe, como o João acabou agora de dizer. Bayern Munique está sempre do lado certo. Bayern Munique sempre do lado certo, é um clube impecavelmente dirigido e a forma como, enfim, é um caso de sucesso, de estudo, e que vale a pena quem quiser ler um bocadinho como é que as coisas acontecem. Cada vez gosto mais, não gostava muito, mas cada vez gosto mais, à medida que eu vou lendo, cada vez gosto mais da forma como são geridos. Exatamente. E depois, duas notas mais. Uma, fomos outra vez a Leixões, ao pavilhão, jogar no voleibol, segundo ano consecutivo em que tivemos problemas com o ano passado foi o feminino, este ano o masculino. Este ano o masculino. O ano passado foi o feminino e também o masculino teve um bocado e agora voltou a ser o masculino. Enfim, eu percebo, o Leixões é um caso, como nós todos sabemos, eu fui ver muitos jogos ao estádio do Leixões, no tempo em que era sócio do Vitória Sport Clube, que é uma rivalidade absolutamente maluca. Aliás, cheguei a ver a cabeça da mãe da tia do Moreno que jogava no Vitória ser rachada num jogo de pré-época, porque o estádio do Leixões estava em obras e atiraram pedras para a bancada onde estavam os adeptos do Vitória. É gente que vive muito o seu clube, nada contra, e acho muito bem e gosto disso, mas depois este lado da rivalidade que a mim me faz uma confusão tremenda. E estou a dizer isto, Leixões Sporting, poderia dizer, imagina que se acontecesse em Alvalade com o Sporting do Benfica ou o Sporting com outro clube qualquer, eu iria dizer igual. A mesma coisa. Epá, é o lado que eu não consigo, abomino e que me leva sempre a condenar. E por fim, amanhã o Sporting joga em Famalicão, é a Taça da Liga. Em Alvalade. Joga com o Famalicão em Alvalade. Senão o João estava a fazer um giveaway dos bilhetes errados, porque ele disse que estava em Alvalade e as pessoas iam para o estádio de Famalicão. Mas é, obviamente, o que eu gosto e que gostava que acontecesse. Eu sei que é uma competição daquelas que nós podemos até este ano quase ignorar, porque estamos metidos em outras três bem mais importantes, mas que as pessoas apareciam em Alvalade. Não é com aqueles preços que puseram à venda o Sporting. Aquilo é preço a convidar para as pessoas renovarem. Aqueles horários incríveis. Com aqueles horários e com aqueles preços. O bilhete mais barato, 10 euros, lá para cima, quase atrás do célebre painel onde queriam pôr os invisuais do Sporting. Lembram-se aquela direção que queria pôr os invisuais a ver o jogo atrás dos painéis? Portanto, 10 euros para bilhetes nessa área não faz sentido numa competição que, obviamente, portanto, palpita-me que amanhã vamos ter, se calhar, uma má pouca gente no estádio, mas é preciso olhar, enfim, qualquer dia faço aqui um programa só dedicado a CRMs e como é que o Sporting poderia trabalhar esta área, porque é uma área que, não só porque é a minha área de trabalho, porque gosto muito desta área, mas como é triste, nós às vezes não percebemos algumas coisas e preferimos estádios vazios, e como eu já falei aqui várias vezes, o futebol português tem esse problema. Claro que podemos olhar para os casos que são as exceções, e ontem vimos um Vizela Benfica que estava completamente cheio, com um estádio com muitos adeptos do Vizela e também, obviamente, adeptos do Benfica, mas a média geral da Liga Portuguesa não tem aumentado, não tem subido, e é fruto de várias circunstâncias, e fico aqui as minhas notas finais. Para hoje. Deixar só aqui uma nota que eu amanhã vou e logo vos digo em que patamar está o estádio. Claro que vais, até Mariana, porque só temos de ser, como nota final, o dia em que não fores, não é? O dia em que vais. Certo. Porque nós já sabemos, certo, que vais sempre. É só dizer, amanhã não vou, é isso que... Dizer-vos que, para quem não sabe, o meu lugar é junto do Abel Maia, do ouvinte. Assíduo e fã deste podcast, e nós fãs dele também, a dizer que o Abel acertou no número de adeptos que estava no estádio no passado sábado. Vamos ver, amanhã fico à espera da tua mensagem, Abel, para me dizeres quantos adeptos estarão no estádio de Alvalade. Relativamente aqui também ao dia de amanhã, deixar só a nota que os bilhetes para o basquetebol, que começa 45 minutos antes do jogo com o Famalicão são gratuitos. Ainda assim, têm que ser adquiridos no site do Sporting. Portanto, quem quiser ir ao basquetebol antes de passar para o estádio, pode adquirir os bilhetes através de sporting.pt. Eu lá estarei, obviamente farei o meu melhor para apoiar o Sporting. Sei que não vamos ser muitos, mas ao menos vou estar presente, porque tenho a possibilidade, é? Ao contrário de muita gente que queria estar e que não tem forma de poder deslocar-se ao estádio no dia de amanhã. Agradecer uma vez mais ao Pedro Menezes pela presença, por todo o conhecimento e por tudo tudo aquilo que nos trouxe hoje com os dados importantes. Já nos estão a pedir para trazer o Pedro mais à frente, ou na abertura do mercado, ou no final do campeonato. Fica aqui o convite já para uma próxima visita, Pedro. Por mim, fica combinado. Pronto, então está aqui prometido pelo futuro candidato à presidência do Sporting Clube de Portugal. Eu não prometi nada, o Pedro é que já confirmou, portanto, isso era uma promessa fácil de fazer. Ao Sporting, era uma nova forma de dirigir o Sporting, portanto, eu fazia promessas depois das pessoas confirmarem. Portanto, o Pedro confirmou e eu prometi uma coisa que já estava confirmada. Que assim, tens garantia. É a candidato, mas é para ir das autárquicas ou uma coisa qualquer, daquelas juntas de freguesias todas malucas. Não, mas realmente a reação está a ser muito boa e há aqui pessoas que já estão a pedir se o Pedro puder vir cá numa fase mais posterior e até olharmos para alguns dados. Ótimo, porque foi excelente. E muito teremos bem. Aqui um grande programa no futuro. Obrigada, João Castro. Obrigada, Pedro Varela, e as tuas melhoras. Obrigada também a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir, que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Para a semana é feriado, mas cá estaremos na mesma, porque vamos ter uma grande semana de futebol pela frente também. Obrigada a todos, uma boa semana, viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. É, sportingistas, vamos ligar!